você, o que você quis falar? Chupa o mundo, eu tô aqui. Brasil ganhou medalha de prata ontem, né, Motinha? No vôlei de praia. Feminino. Recado também. Ganhou ouro hoje. E ganhou ouro hoje. Grael ganhou ouro hoje. Calma, gente. Vamos por partes. Deixa eu falar. Ganhou um ouro hoje na vela. Martini, Grael e eu não sei ouro. Qual é, como é que fala esse nome. Ouro. Meu, eu, o problema é entender sua letra. É Carrena. Alguém Cursa. Chama um médico aqui pra ler a letra. Foi ainda. Agora há pouco? Carrena, porcaria de letra, velho. Na vela. Mas por que você mandou esse recado? Pra quem que é o recado? Não interessa. Mas só o seguinte também. Esse regata, mais um da família Grael, né? É. Você tá ouro, brincando. Juro. É a sobrinha dele. É verdade? Esse Grael? Nossa. Jura? É sério? E teve a medalha... E medalha de bronze, né, pro menino da canoagem, o Isaquias. Como é que é o nome dele? Isaquias. Isaac Newton. É. Quem? Isaac Newton. Isaac Newton. Era uma dupla sertaneja de 1500. Não, não. Isaías. Ganhou medalha de bronze, né? É isso alguma coisa. É Isaquias. Essa medalha foi surpresa, né? Qual que foi? A de ouro, né? Foi surpresa. E com essa medalha, o Brasil vai a 15º, é isso? Da menina, não sai do 15º. Martini, 15º. O Brasil tem 4 de ouro, 5 de prata e 5 de bronze. Medalha hoje, pode ganhar do futebol, né? É, você não ouviu falando agora? A filha do Grael. Mas você tá onde, velho? Eu não vi, não, desculpa. Não, mas tudo bem. É que o rádio, ele é... Né? Alguém ligou o rádio agora. Ganhamos uma medalha de ouro aonde, Motinha? Repita. Na vela. Vela. Vela. E outra e a vela, na canoagem. Na canoagem foi bronze. O seu Bento ganhou 5 medalhas de ouro na vela. Na vela? Eu ganhei na tocha. Ô, mano, tivemos a medalha de prata ontem. Mota. Né? Nem divulga quando o Brasil ganha medalha, mano. É uma vergonha. É. O Brasil é o 17º. Uma coisa você pega e fala. Grande porcaria, né, Domênico? Agora, mano. De manhã era 17º o bagulho. Importa, uma coisa você pega e fala, velho, tá ali brigando ali com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com a Inglaterra. Beleza, tá lá em cima. 14 medalhas só. Agora, velho, você é louco, mano. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Mas quando que vai brigar com os Estados Unidos? Nunca, né? O cara só apotão, não tem jeito. Os Estados Unidos não. Tem 30, vai ter que começar a sabotar os caras. 31 de ouro, 32 de prata e 31 de bronze. É quase tudo unânime, né? Agora, bem, 94 medalhas. Segundo lugar, Grã-Bretanha. Tô começando a ler, calma. Cara, enchi a boca. Eu vi que eu errei e eu corrigi, mas vocês também estão tudo nervoso. Vocês estão muito eufóricos hoje, tá difícil hoje, hein? Os caras tão loucos pra te pegar no pulo, velho. Ah, calma. Ó, tem crise, tem 2h30 pra falar. É aula de lado, como eu disse aí, temos que ir com calma. Você foi corrigido. É aula de lado, Dudu. Você foi corrigido pelo Mota e pelo Rudy. Não, por mim. É aula dos babaca lá. Fui eu. Vieira e o Rudy, tá louco? O Mota não pode nem corrigir, viu, Domênico? O Mota não foi nem alfabetizado. Deixa a Domênica falar, pô. Vocês falam que tá ruim pro Brasil. Olha, mano, vamos lá. Estados Unidos, a Grã-Bretanha, China, Alemanha. São países que geralmente em Olimpíadas são melhores. Rússia. Quem tá na frente? Japão. A Rússia boicotaram os caras, mano. Aí tiraram 2/3 da delegação. Peraí. Pera um pouco. O que o mano tá falando é verdade. Tiraram não é boicote. Terços da delegação dos caras. Eles tiveram problema de doping, foram punidos. Sério? Tudo bem. Peraí. Mas só que mesmo assim, o mano tem razão. Peraí, a informação, tu achou, mas tu é informação. Não, o Pretzel que me passou. Parabéns, hein, Vieira. Obrigado. Só lembrando que o coletivo sempre vale mais, né? Mas o Domênico, ele tem razão que ele tá falando, mano. Os caras tiraram mais da metade da delegação. Os caras têm 42 medalhas, velho. Mas por doping, né? É. Não, mas tudo bem. Foi desfalcado com 2/3 da delegação, velho. Problema dele. Mas eles sempre foram muito mais fortes que o Brasil. Coitado dos russos, cara. Sempre foram muito mais. Coitado não, velho. Lógico, mano. Você acha que tem que se bombar pra ganhar a medalha? Eu acho, cara. Eu sou valor da Super Olimpíada. Olha pro mano, ele não precisa responder isso, mano. Super Olimpíada. Eu acho que aqui no caso, o Brasil poderia estar à frente desses que estão aqui. Da Hungria e da Nova Zelândia. Então, velho. Nova Zelândia tem duas ruas e acaba o país, velho. Perde pra todo mundo. Velho, a Nova Zelândia não tem nem Pokémon pra caçar lá, tem duas ruas. Mas peraí. Pior que tem sim, foi um dos primeiros. Mas eles têm a Nova Zelândia tem a mesma quantidade de medalhas do Brasil. 14. Então, é pra você ver a vergonha que é. Olha o aproveitamento, velho. Eles têm mais de prata. Você não tem, Domênico, você não tem que ver aí o número de medalhas. Você tem que ver a proporção. Vê o aproveitamento da Nova Zelândia em termos de atletas e conquistas e o número de brasileiros. Domênico, o Brasil é uma das maiores delegações e um dos piores rendimentos, cara. E outra coisa... Isso não tem a dúvida. É só uma coisa que eu queria falar aqui. Mas nós sempre fomos muito ruins de Olimpíadas. Quantas medalhas de ouro tem? Brasil tem três. Quatro. É. Quatro, agora ganhou uma hoje à tarde, né? Ganhou é mais um. Salto com vara masculino não é mérito de ninguém, tá? Como não é mérito? É acho que é mérito, o rapaz pulou lá. Com uma vara. Não, mas olha ele só, não. Você tá incentivando a criança a sentar numa vara. Mas não sou eu, é o esporte. Então tá errado. Não é sentar na vara, é saltar com a vara. Saltar, saltar. Você explica pro jovem que se ele pegar uma vara e pular, é bacana. Tá ok? Então, pra mim, não é isso, não é isso. Você é um idiota. Nossa, que mais, ô Marotinhas? Não, peraí, peraí, de Olimpíada. Ô, deputado. Boa noite, veja. Se você tivesse que saltar com vara em cima do Cláudio Mota, você saltaria? Olha, com todo respeito a você, que eu sei que você vota em mim. Não, eu não voto, não. Eu não saltaria com uma vara de jeito tudo nenhum. Tudo pelo personagem, só. Você vota, mas, olha só. Não, eu não. Eu pegaria a vara. Tá chateadinho que ele fala, vai votar? Peraí, querida. Deixa eu explicar. Tô falando com o Benjamin. Tchau, querida. Ó. Eu não saltaria com a vara, tá ok? Eu pegaria ela, viu, Benjo? Afiaria na ponta e enfiaria dentro do olho do Mota, mas pacificamente. É, sem violência. Sem violência, porque a violência não leva a lugar nenhum, tá ok? Tá. É tá isso okay. aí. Tá valeu. Ok. E quantos militares que ganharam medalha? Verdade. É isso então, aí. Ah, o do salto com vara era. Exatamente. Nenhum deles é todos militar, eram. Prestou continência lá. Eles têm. Prestou continência. Eles ganham soco. O boxeador também. Eles não são militares de verdade. O boxeador também. Vai ler. Ô, idiota, vai ler pra você saber o que você tá falando. Eles não são militares de verdade. O Isaquias da canoagem que hoje ganhou. Também é. Eles ganham bolsa militar lá. Ele não tinha crédito no celular pra ligar pros amigos pra falar ganhar medalha. Você acredita? Foi boxeador. Caramba, velho. Não, boxeador foi também. Isaquias. Não, então, boxeador também. Aí o mano, aí, tá vendo? Mas aí você quer que os caras não fiquem em 15º? Vai ler a matéria. Mas é que tá, Domênico. Não tem incentivo nenhum aí pros caras. É o boxeador, velho. Mas você tem modalidades que são patrocinadas e tem incentivo e fizeram patrocínio. Quais foram? Natação, ginástica, judô. Opa, natação, ginástica. Vôlei. Ginástica, judô, vôlei. Você não viu o centro de treinamento? Natação foi uma Babilônia. Os caras têm um centro de treinamento aí de alto rendimento pra ginástica, deram pra judô, dinheiro, não sei não. Pra atletismo, acho que tem. Acho que tem, Dudu. Domênico, a natação é patrocinada pelos Correios. O vôlei é pelo Banco do Brasil. Não, o vôlei eu sei. A natação, sei lá, não sabia. Natação, esporte, nos Estados Unidos? Natação foi 100 milhas, quando Domênico. Não treina no Pinheiros, nada nos Estados Unidos. Quem não tem incentivo é tiro ao alvo, velho. Mas pera só um minuto, gente. Pera. Canoa. Mas uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é incentivar nesta Olimpíada agora. Uma coisa é vir incentivando a todos. Domênico, esses esportes que a gente citou. 20 Olimpíadas atrás. Domênico, esses esportes que a gente citou, eles são patrocinados há muito tempo. Os Estados Unidos, esses países aí que estão lá na frente, quanto tempo eles têm de grana envolvida em várias Olimpíadas? Isso é outra história. Tá discutindo coisas distintas. Isso é outra história. Mas então não dá pra querer que o Brasil já chegue já. Não, mas ninguém falou que já dando tchauzinho na janela. Não, mas ninguém falou isso. Mas tem esportes que acho que deveriam ir melhor e o discurso é outro. Eu falei aqui, eu acho uma vergonha, viu? O cara da natação fala, puta, que legal, estamos super felizes, olha, nadamos aqui, na nossa casa, com a torcida de incentivo, tá louco. O cara tá treinando há anos. Aquela, cara tem que chegar a lá. Fabiana Murer lá. A rainha da desculpa. É, cada hora é um problema. Uma hora a vara some que ela não teve culpa, mas um dia tá ventando muito, outro dia tá com dor no mindinho do pé, pô. É diferente, ninguém tá falando aqui que o Brasil tem que ser igual aos Estados Unidos, a Alemanha, infelizmente, não dá, e a Rússia, essas potências. Agora, alguma coisa a mais tem que ser. O cara não pode chegar no da natação, chega no microfone e fala, olha, pode falar? Fomos mal. Um fiasco. Absurdo. Porra, decepcionamos a torcida aqui, estamos preparando pro Japão. Não, olha, tô super feliz, cara. Nadamos aqui, casa cheia, torcida incentivando. Minha tia tá ali me vendo, ó, tudo o bem, o presidente da Confederação Brasileira de Natação. Olha, o maior legado foi essa torcida. Que legado é torcida? Não dá, né? Falando aqui, ó. A Kate Ledeck não ganhou real pra vir disputar medalha. Ela tem bolsa de estudo de Stanford. Falando mais um pouquinho só. Peraí que o Motinha tá com barulho aí brincando aí. Vamos ouvir o Motinha. É você. Não falando um pouquinho de Olimpíada aqui, olha tá só. Louco, eu tô no, teve um atleta aqui que eu acabei de acabando de ver aqui, ó. Vieira. O que, ô trouxa? Não fui eu nada. Acabando de ver aqui, ó, o atleta do Kirguistão. Kirguistão. Não, veio ele. Que é onde nasceu. Kirguistão. Que é onde nasceu o Capitão Kirk. Não, Kirguistão. É Kirguistão. Não, não. Kirguistão. Oiê. E ó, só veio ele. Meu Deus. Ele deve ser filho do dono do país. Kirguistão. É Kirguistão. Onde é o isso contrário aí, Dudu? Do que você falou. Kirguistão, vamos lá. É o Kirguistão. É o atleta aí que tinha vencido a medalha de bronze, né, no levantamento de peso, até 69 quilos, que é o tal do... Ó, vou tentar ler aqui. Não lê, não tem vogal. É Izat Artkov. Ah, tem. Artkov. Izat Artkov. perdeu a medalha porque tava com, pegaram ele com uma substância, mano. É, estricina. Ah, o mano conhece. Ah, perdeu a medalha. Seu irmão comendo café hoje. Uma babaquice. Ele bate com leite. Uma babaquice. É, coitado, quem ganhou não foi a substância, foi o cara. Deixa eu ver aqui, onde tá o Kirguistão. Puta, Kirguistão, velho. Mano, o maluco, porque 69 medalha, quilos, essa acho que vai fazer falta diferença, pros caras, hein? Pra que serve, mano? Essa pros caras faz falta. Vai, não, ó. Kirguistão? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Kirguistão, número 70 eles estão. Eles tinham uma de bronze. Perdeu. Será que é do cara? Deixa eu ver se é do cara. Já roubaram, velho. É, do cara. Então eles não tem mais nenhuma. Não, mas também só veio ele? Então, posso agora, falar doping e só é vida, só veio ele com doping e perdeu a medalha. Ô, Domênico, doping é vida, meu. Cumpre a camisa aqui, ó. Doping tá é vida. Não, deixa eu só dar uma explicação aqui. Fala aí. O Mota mandou fez uma pergunta fora do ar aqui. Explicar ele no ar. Que o Mota falou assim, caso o Brasil, no sábado, ganhe medalha de ouro no futebol masculino... A cara dele. Não conta como 18 medalhas de ouro, porque é pra cada jogador, Mota. É a modalidade, que o Mota perguntou, mas você conta como 18 medalhas? Seria legal pra caramba. Então, mas não conta, Mota. Vôlei, então, o futebol é uma modalidade. Se ganhar, aí, cada atleta recebe a medalha, mas conta como uma soma. Mas se fosse assim, nem assim passar os Estados Unidos. Estricina, você falou? Você viu o cara consumiu a estricina? Ó, o RG. Ó, o RG. Estricina é um alcaloide cristalino muito tóxico. Foi muito usado como pesticida, principalmente para matar rato. Oh, isso aí é bacana. Veneno de rato, velho. Então, ou seja, deve ter, deve ter comido... Parabéns ao RG, que trouxe a informação correta. Mas peraí, ele deve ter comido um morango na contaminado, tá certo? Por um agrotóxico. Aí ferrou, mano. E caiu no doping, velho. Caiu no doping. É, a estricina é a irmã gêmea da... Tá, isso aí dá para bolar? Ah, mano, os caras... Dá para bolar isso aí, mano? Deve não, dar. Não, não. Ô, Motinha, bom, vamos lá, vai. Vamos virar as agremiações, vamos começar aqui. Mas você acha que faz sentido a pergunta dele? Se, por exemplo... Se cada jogador, se ganhar ouro... Eu nunca vi ele falar isso. Ele falou fora do ar. Ele perguntou fora do ar. Mota? Mota. Não, não falaria isso. Agora, o mano falou não, que quem que é... Mas mesmo assim, patrocinado não pelo não Correio, mano? Não. Ah, natação, não é? Não passa, Dudu. Ô, Domênico. Não passaria? Acho que é a natação que é. O futebol, quantos caras tem lá? 23? É, não, bota aqui, bota 18, 23. 18, Domênico. Não, tem, não é 23? Não, acho que são 18. Ó... Mas que seja 18? 20, vai. Não muda mas... nada, não, não passa. Vai, que seja 20. É incoerente essa pergunta. Põe 60, põe botão. Não, 20, 20. Não, passa sim, gente, como não? 20 com 4, 24, mais o vôlei, vai. Vamos tentar. O vôlei tem quantos lá? Vai. 12. Deve ter uns 12. É, 12, é 6 e 6. 6. 6 reserva. 2, então, 12, é, 12. É. 12. Puta merda. O Domênico. 16 com 20... 36, passamos Estados Unidos. Uou! Se ganhar no vôlei, o futebol passou, passaria. Mas uma coisa que eu acho é investir mais em esporte. 10 medalhas de prata poderia valer uma de ouro. E 10 de bronze valia uma de trocava, prata. Trocava, sim. Oh, mas olha, não tem 10 de prata. Não, a discussão. Mas ó, a discussão só começou porque o Mota tava passando o quadro de medalhas do Brasil. Eu falei pra não passar porque é vergonhoso. Vergonhoso. Se a gente estivesse brigando lá em cima, tudo bem. Entendi. Agora aí, brigando lá embaixo com um monte de retardatário, velho. Não, agora a melhor. Essas porra todas. Ô, mano, você perdeu. Não, agora, a melhor explicação foi a do Mota agora. Ele, ao invés de falar, então, aí ninguém investia em esporte individual, ele falou, ninguém investia em esporte de uma pessoa só. Meu, vou te dar um tapa. Você é um jegue, Mota. Vou amassar essa cara gorda sua, velho. Isso é um idiota. É um idiota, não é um idiota. Mas vamos lá, vai, mas só pra falar, mas fala também aí. Tem que ver o lado bom, mano. Do lado bom. Você não queria notícia, Domingo? Não, mas tem. Mas tem notícia, então. Não, mas tem que... Não, tô falando sério. Já nem falou que não tinha. A gente não falou as manchetes. 6 horas não começou, Domingo. Calma, gente, o Benjamin tá concluindo. Tô falando sério, tem que ver o lado bom. Tem que ver o lado bom também. Qual que é o lado bom? Tem lado bom? É lógico, o salto com vara, o Brasil nunca tinha ganho uma medalha, ganhou uma medalha de ouro. Isso é verdade. O boxe nunca tinha ganho uma medalha. Ganhou medalha de ouro. Canoagem. É isso que tinha ganhado. Canoagem, o Isaquias foi lá e ganhou uma medalha de prata. Isaquias. Então, aí é que a gente também só olha tudo lado ruim. Quanto custa? E no ginástica, o senhor lá. Tragédia. Já tinha vencido? Não, o Diego Hipólito ganhou medalha, os caras lá ganharam. Então também tem as coisas boas. O da argola lá, como é que chama? 12 aí, anos! Você sabe o que são 12 anos? Deixa eu a louca! Bate na cara, gostoso! Olha, olha! 12, não, a medalha, 12 anos. Entendi, 12. O Mota vai criticar já, porque 12. Agora o Rudy não pode imitar ninguém. Tudo agora, o Mota não pode imitar quem ele quiser. O Benjamin tem razão, no meio, você tá me censurando. Ele faz o Bolsonaro, a menina Melindra. É ele faz o outro, ou ele Melindra. Não pode, então, ô Rudy. Eu? Ô Rudy. Justo você que pô, a gente é parceiro. Rudy, eu tô quieto. Vai embora, velho. Porque vai embora, você não precisa estar aqui. Você imita, ele já não veio ontem, você quer cara, eu vi ontem sim, eu sou louco. Ó, só responder o Thiago Rodrigues aqui, Domênico, rapidinho. Ah. O Thiago Rodrigues mandou o seguinte aqui, ó. 15º pro Brasil tem que comemorar, porque tirando os países do primeiro mundo, somos os melhores da América do Sul. Velho, desculpa. Pelas dimensões do Brasil e pela Olimpíada tá sendo realizada aqui, né? É obrigação. Ah, mas cara. As últimas o Brasil não ia mal, mano. Melhorou um pouco. É, melhorou. Tem que ver esse lado. E outra coisa. E não acabou ainda. Pode melhorar um pouquinho mais ou pode piorar um pouco. O futebol ganha, hein? Ô, Vieira, tem as coisas ruins? Não sei. O que eu tô falando é o seguinte, tem as coisas ruins? Tem. Mas também nós temos que valorizar algumas coisas legais. Isso que eu falei agora. O boxe, a canoagem, o salto com VAR. Pô, esses caras ganharam tocha, medalha, né, velho. Vai estar tocha boa aí, acho que não tinha vencido, né? Nunca. Sabe, tem umas coisas também. Agora, ô, Benjamin, resto, deixa eu falar uma coisa. Fala uma coisa. O Mano falou que a natação, ela é patrocinada pelos Correios. É, acho que é, não caberia tenho certeza, acho aos Correios é. Patrocinar a seleção de vôlei feminino, porque entrega rapidinho, entendeu? Eu acho que combinaria olha, mais. Olha, o basquete masculino tá metendo o pau na seleção feminina de vôlei. Você foi maldoso com uma seleção. Nossa seleção de vôlei. Entregue rápido. Não, bem, mas a seleção é essa boa. Essa meninada aí merece ser valorizada, velho. A seleção feminina aí representa. Você e a masculina viu? Também. Os homens ontem ganharam. Peraí, sua gorda. E as sobrinhas do Grael, velho. Para de mostrar a bunda de mulher. Pulando no mar hoje, velho. Ô, Domênica. Porra. Os homens ontem ganharam da Argentina. Cadê as mulheres pra passar de fase? Hein? Sua pilantra. Sua potranca. Você tá falando comigo? Claro que Você tá olhando pra mim? Eu te soco de porrada, hein? Não, sem violência. Você tá chamando ele não de tá potranca? Olha, homofobia. Olha pra mim, não, ô, pronto, trouxa. O Mota já vai criticar também essa imitação do Holandês. Não, sou criticando que quer tá bater na outra aqui. É que ele tá me olhando. O Rogério de potranca. Fala feio comigo. O Rogério disse aqui, pelo Mota, o Rudy só imitaria o Silvio Santos e o Gugu. Não, o Gugu também pode imitar quem você Gugu quiser. Também não. Se você não falar meu nome. Tá exatamente. Óbvio. Motinha, vamos ao que interessa, que são as agremiações. Vamos lá. Antes ele fala das agremiações, ô deputado, ele tá. O Mota quer a volta da censura, deputado. É um absurdo. Ele gosta da ditadura, isso a gente sabe. Quem, tá ok? Quem, o Mota. Ele tá 3 anos sem ver a ditadura. Tchau, querida. Mas ele gosta. É um absurdo isso, viu, Domingo? É isso que eu tô falando, não quero que ele saiba. Mas eu não falei seu nome. Eu não falei, querida. Falou você, sim. Tchau, querida. Falou, aproveitando que vocês estão falando de São Paulino aí, cadê o Sombra, hein, Domingo? Eu tô sentado na porra da madeira. Putz, é mesmo? Meu Deus do céu. Sombra gosta também. Eu tô sentado na porra da madeira. Tá na madeira, tá na madeira. Ah, é. Te mandar um grande abraço, tá ok? Que isso? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Meu Deus do céu. Tá ok? Ele tá bravo de verdade aqui. Olá, Mota, Jair Bolsonaro. Te mandar um grande abraço, tá ok? Não esquece não, hein? Continua votando em mim, tá ok? Valeu, até mais aí. Qual a chance, Mota, de você votar nele? Aí pra tu fazer uma adaptação, essa é minha. Não, essa é melhor. Não, isso é ridículo. Deixa ele cantar. Vovô foi no mato. Ele deu a gaiteada. Vovô foi no mato caçar borboleta. Encontrou vovô chorando e deu pra ele uma chupeta. Chupa, vovô. Tu faz adaptação e mete bloco aí, tá ok? Não vou te cobrar nada pela letra não, tá ok? Ai, meu Deus, é sensacional, cara, esses áudios. Ah, não pode ser. Não pode isso ser. Não quer dizer que a gente tá de acordo com o cara ou não, mas é engraçado. Mas o Rudy, até hoje eu não sei. Até hoje, eu não muito sei engraçado. Se. Eu não sei se foi o objetivo a tua, não, o teu objetivo engraçado. Foi criar uma polêmica ou não. Oi, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: é você ou é ele mesmo? Cara, posso falar? De verdade, eu vou assumir agora. É ele. Não, mas é ele, lógico que é ele, você tá louco. Você quer que eu peça pra ele mandar outro áudio agora, falando moto? É ele, falar. Não é ele, é ele. O que, que vocês querem que ele faça? Não, chega. Oh, vamos. Eu te falo fora do ar, pronto. Vamos lá, vai, vamos lá, ô Motinha, vamos lá. Começa por qual aqui, ô? Vamos lá. Ô Mota, as manchetes, Mota. Ô, Mota. Não envolve meu nome nessa merda. Tá aberto. Ô, babaca, vamos. Estúpido, grosso. É, eu que sou estúpido. Cadê os Palmeiras, times? Você, Domingo. Ah, nós. What the fuck, não, Palmeiras. Fala de nós, Motinha, fala de nós. Vocês, Domênico. Não, nós. Vocês. Nossa, tá parecendo a Cristiane Dias com o William Vac, velho. Você viu? O bicho pega, hein, mano. Tá ligado, cara. Clima legal, hein? Tá parecendo Milton Leite. O clima tá bom, hein? Nossa, velho. Estão sincronizados. Nada melhor do que você chegar na empresa, só ter amigos, né? Viu, Bota? Tá parecendo o Milton Leite. A outra já saiu, né? Diz que a outra brigou com ele. A Pelágio, ele já detonou. Agora ele vai detonar. Só que essa aí é casquinha de fita também, meu. Não, o Barato tá lá falando. Quer continuar? Eu não vi. O que aconteceu? Pode explicar? Ah, é uma rusga que como já eu tá... não vi, acho que um monte de jovens não sabe o que foi. Só o jornal da Globo. O que aconteceu? Eles estão brigando? É, eles fala um por vez, deixa a gente falar, Mota. Eles ficam com rusguinha um com o outro, entendeu? Rusguinhas? É, então fica dividindo espaço ali, um atropelando o outro. Então, eu não sei qual que foi o começo da discussão ontem, Domênico Gato, no Jornal da Globo. É que foi ontem, ou antes de ontem? Aquela menina? Cristiane, Cris Dias. É que ontem, mano, ele começou o programa sem apresentá-la, entendeu? Então, porque não é... Eu só tô confundindo a data, RG, porque quando que o Brasil ganhou da Argentina? Foi ontem, não foi? Ah, foi ontem. No vôlei masculino, então, foi ontem mesmo o episódio. Aí ela, acho que tava ali no decorrer do programa, o cara deve ter cortado ela antes de apresentá-la. E ela ficou meio brava, Domênico, porque ela lança pro cara pra ir falar, na hora que o cara vai chamá-la pra comentar a respeito do vôlei. Aí ela fala, boa noite agora, já que ele não tinha me dado oi, mas eu entendo, porque na correria do programa e tudo mais. É, mas vamos falar do vôlei. Aí o cara já ficou olhando meio torto pra ela. Tem aqui, Oba? Aí o cara olha pra ela, Domênico Gato, fala, vamos falar de vôlei. Ela fala, mas você quer continuar falando? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Põe o áudio aí. Tem que fechar o teu microfone. Põe aí. Deixa eu ver, porque tá nesse canal fala, do Vieira aqui, ó. Só uma informação aí pro Chucrinho. O Chucrinho falou que os caras não são militares. A maioria não é. Dos 11 atletas brasileiros que conquistaram medalhas na Olimpíada, 9 são militares. Inclusive, alguns prestam continência quando sobem ao pódio. Isso não quer dizer nada. Eles ganham a bolsa. Não. Tá escrito bolsa militar? É bolsa militar, os caras ganham soldo, R$3.200. A bolsa militar é aquela camuflada que eles ganham? Eles se registram lá, eles usam as dependências do exército pra treinar, pra coisa, mas eles não são militares, não são formados. Né? Deixa eu ver aqui. Vai. Foi tão rápido, a gente sabia que eles estavam segurando as meninas pra que elas não fossem pra premiação. Quem sabe a gente volta com a premiação ainda, continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite a todos. Agora, finalmente, ele me deu... um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora? Você viu o sorrisinho que ele deu. Tá classificada, né, pra semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos. Tá assim, né? Tá 3-1, assim, fechou a cara, olha lá. Mas a maior preocupação do Bernardinho agora é com as contusões de dois jogadores importantes, viu? Quem conta pra gente é o Luiz Roberto. Caramba, vai matar uma coisa. E o William Bonner no Jornal Nacional na semana que duas vezes a câmera deu errado. Você não viu o que ele falou? O que ele falou? Pô, ele deu uma. Mas falou ele é bonzinho. Falou o quê? Ele manda o cara pra aquele lugar falando assim, ó, amigão, por favor, vá tomar no... Isso. Mas pera aí, a do Milton Leite supera todo mundo. A do Milton Leite foi a mais... Ele mandou um PQP no ar, né? Esse vídeo bombou meu Instagram. Mandou um PQP, velho. Ora, que coisa, hein, velho? Acho que os caras estão tudo nervosos. Falei que eu tinha medo do William Vac, velho. Dá medo. Você falou, RG, você falou. Ele dá medo. Vamos lá, Motinha. Fala do Verdão, Motinha. Fala do líder. 23 mil ingressos vendidos pro jogo contra a Ponte. Né, do certo. Né? Clássico, hein? Respeito, Palmeiras. Só falei que é clássico, boca, pô. Clássico paulista. Gordinha gaúcha. Que clássico. Cuida da tua vida aí. Cara, velho. Cuida da tua vida aí, ó. Tá todo saidinho, hein? Esse programa não vai acabar hoje. Até o Vieira aloprando. Cuida da tua vida. O Domênico achou que não ia ter notícia hoje. Notícia não tem. Nós também enrolando mesmo. Vamos lá. Olha, o Mina volta, né, Dodô? Mina! Seus cabelos é da hora! Seu corpão violão tá me deixando louco. Eu pulei? Pô, vocês são ruins. Aí era bom, hein? Morangas Assassinas. Não, Mamonas, velha burra. Mamonas Assassinas, não tem nada de moranga. Vocês estão loucos. O Edu Dracena se recupera, né, Dodô? E o Jailson. Seu corpão violão, meu docinho de coco. Tá me deixando louco, minha Brasília amarela, tá de portas abertas. Você gostava, Beija? Não. Não? Não, mas eu achava... Não, pô, os caras tocavam muito, cara. Não, eu Benjamin também, vou falar. Eu gostava dos caras, mas esses caras eram legais pra caramba, mas a música cara, não gostava. Ah, mas era sátira, né? Tudo não, assim, meio na, levando na brincadeira. Eu, mas os caras tocavam muito, não, hein? Mas os caras eram muito legais, cara. Era muito legal. Conheceu eles ou... Não, mas os caras passavam uma coisa bacana, né? Conheci. Conheceu, Domingo? Conheci bem no comecinho da carreira deles. Eu tava em outra emissora e eles praticamente não tinha nenhum sucesso deles em rádio, né? Aliás, o primeiro sucesso deles foi o Vira. Uh-huh. E aí eles foram... Vira virou essa, porra. Essa aqui, ó. Navegador. Ô, Domênico, então você conheceu no comecinho e no final, porque a carreira foi, infelizmente, foi muito curta. Pequena, mas eu conheci eles... Verdade, não é piada isso. E quando eu vi pela primeira vez ouvir a música, eu vou ser honesto pra falar, achei que era ruim. Depois você vai acostumando com a música, vai acostumando com o som dos caras, você vê que os caras tocam muito, cara. É muito boa, a banda foi muito boa mesmo. E infelizmente morreram, precocemente, né? E acho que hoje eles estão fazendo um baita sucesso. Juro por Deus, acho que sim. Mas vamos lá, vai. Fala aí, ô, mais motinha de nós, só isso? Então, o Cruzeiro pediu o Mano Menezes, né, Dodô? Que devolvesse o Fabrício. Devolve hoje. Ah, ele quer devolver pros caras, né? Não quer queria o de volta também? Eles, né? Porque eles não fizeram o sétimo jogo pelo Palmeiras não ainda. Quer o Fabiano também? Então, os dois. O Mano Menezes que pediu, os dois do Palmeiras. Né, e o Cruzeiro tá. Tentou, Williams do Corinthians também, pra né? voltar. E, que jogou com ele lá. E tentou que o Palmeiras liberasse a volta dele, mas o Palmeiras não liberou não, velho. Então, mas será que legalmente pode acontecer isso? Não sei. Pelo pouco tempo acordo? De... Não, mas pelo pouco tempo de contrato que ele fez com o Palmeiras, porque você tem um número X de contrato. Mas você é posição do Cruzeiro. Acho que é empréstimo, não é definitivo. É. Não é definitivo. Eu acho que o jogador nenhum veio em definitivo? Não, eu acho que como o jogador pertence ao Cruzeiro, o contrato é ligado ao Cruzeiro. É então eu acho que ele pode. Eu acho que pode então, sim. Mas quando ele efetua um contrato com o Palmeiras, mesmo que de empréstimo, é um contrato válido também no site da CBF. Não, é um contrato, mas ele, os jogadores não pertencem ao Palmeiras. Pelo período eles pertencem do ao Cruzeiro. Aí olha, o Cruzeiro tá pedindo pra reverter. O Grêmio fez isso com o Flamengo, mano, na época daquele Bressan. Voltou? Não, voltou. Então, o Grêmio emprestou ele pro Flamengo e aí ele voltou pro Grêmio de novo. Não, isso aí acontece. Inclusive o próprio Mas Guilherme antes de acabar o contrato, mano. O Guilherme Arana também, ele tinha sido emprestado pro Atlético Paranaense, aí no meio do caminho o Corinthians pediu de volta. Ele não tinha nem, acho que, chegado a jogar pelo Atlético. O Marcos Rivelino falou que pode sim, mesmo que fosse do Palmeiras, não tem limite de tempo. Aí, ó. O Marcos Rivelino acabou de passar. Mas só não pode os sete jogos, né? E eles não fizeram. Como eles não fizeram. Não, mas, dentro de uma janela, gente, existe sim essa cláusula, porque tem muitos jogadores que não podem se transferir, porque já fez mas um número de contratos. Mas acho que três clubes, né? Então, pode ser. Vamos colocar aí três clubes aí durante uma temporada. Ah, ele saiu do Cruzeiro. Você não pode jogar em cinco clubes na mesma temporada. Então, saiu do Cruzeiro, vai existe, pro que existe um número específico de clubes que você não pode extrapolar, isso daí é fato. Mas tá, mas é se contasse, caso, por exemplo, vindo do Cruzeiro e do Palmeiras uma vez, de cá pra lá duas. Eles aí okay, pode, acho que pode. É que eles estavam no Cruzeiro. O Márcio citou um bom caso, o Márcio Rivelino citou um bom caso. Vê o caso do Diego Souza. O Diego Souza tava no Sport, verdade. Foi pro Fluminense, voltou, ficou, pro voltou Sport. E jogou voltou, normal. Jogou não, normal. Sim, mas é que eu tô citando, Benja, é que eu não sabia do histórico desses jogadores que estavam no Cruzeiro, no caso do Fabrício, porque o Fabrício ele saiu do Inter e ficou um tempo no Cruzeiro, não sei especificar quanto tempo. Lembra que ano? Ele tava lá, ele jogou no passado, mano. Mais. O ano passado, ele saiu do Inter no ano passado. Já deu prazo, né? Uma coisa eu falo, viu? Pode ir embora o Rive, viu? Os dois. Eu não entendi na época quando o Palmeiras trouxe. Ah, foi muito melhor pro Cruzeiro, que mesmo estando ruim, os meninos jogam pelo menos. Eles estão jogando lá, não? O Robinho agora tá jogando bem lá. Mas eles estão jogando lá? O Lucha é titular, é o Lucha lá. O Lucas tá jogando mal. Mas é titular, aqui os meninos põem da base. Saiu mal, ele jogou muito bem no Palmeiras, depois foi ficando mal. Foi pro Cruzeiro. Alimando o Luan junto, viu? Uma péssima. Luanzinho. Né? Só próximo, isso, né, Motinha? Próximo. Só? Então vamos lá, vai. Corinthians. Coringão. Curica. O que aconteceu aí? Coringão. Vamos lá. Mano. Oi. Meu freguês. Fala no meu freguês aí, moto. O Luciano pediu que o Corinthians o empreste. Quem? Eu vou falar. Libera aí. Eu vou repetir. Eu vou repetir o que o Landucci falou aqui do Fabrício. Vai. Pode ir, velho. Né? Pode ir. Então, Ele vai, pode ser emprestado pro Leganes na Espanha, né, mano? E se quiser... O time que subiu pra primeira divisão esse ano. Eles não querem mais alguns do ataque? Não, só, quem mais, por enquanto é só ele, né? Hã? Então, quem mais? Eu? É. Os quatro do ataque. Ué, mas aí você ia escalar quem? Ah, dá um jeito. Lá põe um moleque da base. E, e ele pediu pra ser negociado, né, mano? Falou que tá com negociação. Aí o Corinthians não se pronunciou ainda. Então, Motinha, o valor aí proposto por esse time... É um time emergente, tá subindo agora aí da Série B. É empréstimo? Não, então. O time tá querendo pagar 400 mil euros por um período de empréstimo, com valor estipulado de compra posteriormente. Mas na boa, eu se fosse Corinthians, eu não emprestava, não. O Luciano não tá bem, concordo que não esteja. Mas se for pra sair do clube, tem que ser vendendo. Ainda mais quando você vai emprestar pra uma porcaria de um time desse. Velho, esse time aí vai querer depois aí pagar 5 milhões de euros? Vai porra nenhuma, RG. Vai nada. Os caras querem um jogador pra ficar com o tempo lá usufruindo, depois aí na hora H de chuviscar... Deixa eles usufruírem. Na hora de chuviscar lá, o cara vai chegar e vai falar, não tenho. Deixa eles usufruírem. Imagina, velho, imagina. Mas quando ele voltar, o contrato dele vai faltar 6 meses, né, mano, pra acabar. E aí ele já poderia assinar com quem ele quiser, gente. Então, não tem que prestar pra ninguém, não. Aí o Corinthians vai perder dinheiro. Tem que amarrar, né? Mota. Senão não tem Mota. Jeito. Deixa aí. Benja. Eu tô falando. Agora, Luciano e o Malone? Você liberaria o Malone? Luciano teve um bom momento ali, curto. Ele deu azar de se machucar. Quer saber, ô Motinha? O Corinthians, ele propôs aí um valor estipulado aí de 5 milhões de euros. E os espanhóis querem 3. Então tem que chegar pros caras e falar, o bagulho é o seguinte, então não tem empréstimo. Vendo por 3, mas você vai ter que comprar agora. Quem é o empresário dele? É o Fernando Garcia? Não sei, mas deve ser. Deve ser o Fernando Garcia, não sei ainda. Mas vou procurar aqui, eu já te falo. E que mais, Motinha? Então, o Cássio falou o seguinte, que os jogadores que estão agora no timão estão sentindo pela primeira vez pressão. Né? Porque o Corinthians vem sendo campeão de tudo e todos os jogadores, a maioria saiu, né? Pressão ficou no Corinthians é todo dia, velho. É igual então, trabalhar lá em Fukushima, velho. Eles estão se adaptando à pressão. Mas, ô mano, depois que vocês ganharam tudo... Eu acho que nunca mais tinha acontecido da torcida ter ido assim, né? Ah, ô Vieira, teve sim. Teve o um episódio lá do Pato, lá que os caras quiseram quebrar a perna dele no treinamento, invadiram o CT. O Pato e aquela do Guerreiro, do shake, né? Lógico, mano. Do Sheik lá, bater no Sheik. O Corinthians é isso, velho. Isso aí faz parte da cultura, beijinho mano. Do shake. Isso aí é old school. Esse tipo de cultura não pode morrer, mano. Isso, engraçado que o... Isso chama-se história, vaiar não pode. Isso chama-se essência. Vaiar não estava... Entrar, quebrar, bater, pode. Aí é old school. É isso que eu falo todo dia. O mano é um demagogo sem noção. Imagina, demagogo não. Bomba, véio. Pode. É que não, bomba não, bomba não. É um negócio seguinte, por exemplo, com relação a vaiar, durante os 90 minutos, eu acho burrice. Mas chutar a porta do carro do jogador. Não, aí também acho que é uma violência desnecessária, cara, sabe? Às vezes tem familiares do cara dentro do carro. Se ele estiver sozinho, pode. Não, aí também não. Só que você é demagogo, fora do ar ele fala as coisas. Não, não falei não. Não falei não. Vaiar mas, por pode, exemplo, Dudu. Não é questão de vaiar. Chutar carro aí. Ó, chegar chutando porta de carro, agredindo, aí eu sou contra. Mas, por exemplo, uma pressãozinha lá, gritando lá na porta do CT, de vez em quando é válido, velho. Pros caras se ligar que a torcida não morreu, mano. De vez em quando é válido. Mas vaiar é um crime, hein? Não é crime, mas é burrice, Benjamin. Quando vaiou, parecia que tinha. Mas é burrice, mano. De vez em quando é válido, é demais, velho. Velho, resgatar as origens, mano. O Corinthians é isso daí, Benjamin. O homem pode sair da favela, mas a favela não sai do homem, velho. Já diria o Mano Brown, que você tanto exalta aí, mano. Pega essa frase aí e utiliza. Mano Brown. Então, mas não nesse caso aqui. Lógico que é, mano. Isso é old school, mano. É old school. Só isso, Motinha. Não, mas tem mais uma coisa do Corinthians, Motinha. O Cássio, ele também se posicionou com relação às críticas. Não sei se vocês chegaram a acompanhar o Rubinho. Não vou ser no ar, não, que é falta de educação, velho. Exatamente, pede desculpa. Vai, não, então você pede desculpa, Ben. Você tira essa sua boca cheia de verme do microfone e você de fora. Mas, por exemplo, o Cássio, Benjamin, não sei se você chegou a acompanhar. O Rubinho fez algumas críticas com relação ao Cássio, dizendo que ele era lento e pesado. Dentre outras coisas que ele disse, essa daí foi a que mais incomodou o Cássio. A Rádio Jovem Pan. Sim, foi a Rádio Jovem Pan. E o Cássio respondeu hoje aí dizendo... que se sentiu incomodado pelo fato do Rubinho também ser goleiro, que ele já tem uma história no Corinthians e tudo mais, bababá. Mas na boa, mano, é que o Cássio foi elegante. Mas na boa, quem é o Rubinho, mano, pra falar do Cássio? Nossa, velho, eu ia falar isso agora, mano. Quem é o Rubinho, mano? Famoso quem pra falar do Cássio? Com todo respeito ao Rubinho, que é irmão do Zé Elias, ok, mas na boa, mano. É isso. Criticar o Cássio, velho. Pô, o Cássio é um dos ídolos recentes da história do Corinthians. Merece críticas também? Lógico que merece. Eu critiquei o Cássio quando eu achei que ele falhou em alguns gols. quando ele tava fora de forma, critiquei também, faz parte. Mas, sabe, você é, pontuar de uma maneira assim, ainda mais um cara que já jogou no clube também, Domênico, eu achei deselegante, mano, achei deselegante. O Rubinho foi, não foi deselegante, ele foi infeliz. Então, primeiro que o Rubinho, mesmo se o cara pergunta pra ele do Cássio... Mano, o cara é profissional também, se né? Se ele não quer falar, cara, fala, mano. Olha, eu tô jogando, ele tá jogando, prefiro não falar. E pra falar as coisas que o Rubinho falou, ele foi extremamente, não foi deselegante, não. Foi infeliz. Infeliz. Até porque o Rubinho, no Corinthians, infelizmente, né, não tem história nunca nenhuma. Jogou. O Cássio tem. E, além do que, eu discordo de tudo do que ele falou, o Rubinho. Tudo. Tudo que ele falou a respeito do Cássio. Foi mal, foi mal. Mal também achei. Mostrou, sabe o que? Às vezes uma certa recalque, invejinha. Mano. Recalque. Sabe? Uma invejinha, um recalquezinho. A prova é que no Corinthians o Cássio é o goleiro ídolo e o Rubinho é conhecido como irmão do Zé Elias. E outra, mano, você pega aí o Cássio. E reserva do Buffon. O Cássio é o protagonista em 2012 na Libertadores, o Cássio no Mundial, aí fechando o gol. O Rubinho fez o quê, mano? Aonde? Bom, não só no Corinthians, aonde? Na carreira toda. Ah, ele tem o time, meu. Rubinho Casano. Ele mesmo. Ele é isso aí, seu estádio. Gostaram dessa, 97? Muito, muito gostei, boa. Gostei, boa. Olha o RG como tá rindo. Estádio 97 na Energia 97. Lembrando, olha, você pode assistir o Estádio 97 pelo nosso site, 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá bom? 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Você vai visualizar a gente por lá, tá bom? Lembrando que você pode começar a mandar mensagens pro nosso WhatsApp, mensagens de até 30 segundos, hein? Mensagens de áudio de no máximo 30 segundos, dá para você mandar sua mensagem tranquilamente. 943530150. 943530150, tá bom? Deixa eu falar de Renault agora, olha só. Ah, meus amigos, quem anda batendo um bolão é a Renault. Com essa condição do Logan que você só começa a pagar no ano de 2017, hein? Olha que legal! E ainda você leva de graça a central multimídia 7 polegadas para ouvir aí os jogos do seu time. É ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigantesco de 510 litros, tem computador de bordo, piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Então passe em uma concessionária e faça já o test drive ainda hoje, tá bom? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Seu Estádio 97 em nome de HDI Seguros também é de bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site da Dutra, dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Em nome também de Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Então acesse fshero.com.br. Também em nome de Pirelli, hein? Chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli. Acelerou, comprou, ganhou! Nome também de Extra, você merece Extra Economia. E agora o Benjinha vai falar de Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu, e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para Esser, 3066-0900, 3066-0900, e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser? É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Anhor e pra toda a família Esser. Oi, gente! Futebol é aqui no Estádio 97. É, por aí mesmo, é isso aí. Agora o Boa. Mano vai falar e dar o recado dele de Bozano, mano. Bora lá, Domênico Gato. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar aquela corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho para curtir a noite inteira na balada, amigão? Pois é, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme para salvar a sua vida, hein? Ó, oh, ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Você nunca mais vai transpirar igual aquela chaleira, velho, que tá no forno. Sabe? Aquela chaleira, sabe? Aquela, aquele, como é que chama aquela fumacinha que sai da chaleira, RG? Vapor. Vapor. Não é o vapor, mano. Eu tenho um nome específico. É, como vapor, assim? Não é? Vapor. Condensação. Mais fácil. É borra. Isso aí é o processo lá. Borra. Mas enfim, aquela fumacinha, esse vaporzinho que sai da chaleira, você nunca mais vai aparecer uma tampa de chaleira, velho. Tampa de chaleira. Você nunca mais vai aparecer, é velho. É vapor que chama? É vapor mesmo. Não, mas era um outro nome que eu queria lembrar. Daqui a pouco eu lembro. É que me foge. Mas você nunca vai aparecer, velho. Que mais que sua demais, RG? Que mais que aquele negócio que o é moto, que é nojento? Moto também, pô. Não, não, moto não. Ah, tem o lá o que você fala do lixo lá, aquele... Não, churume, não, não. Isso, é isso não é suor, isso é mau cheiro. Nojento. Mas você nunca mais, cara, vai feder então, tá certo? Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de ranço. Você nunca mais vai aparecer aquele queiro cheio de cabra quando você tira aquele plástico, velho, embrulhando. Nossa, que fica aquele fedor no ambiente. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro horroroso, tá bom? Porque a Bozano tá aí pra salvar a sua vida, cara. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E ó, lembrando você, amigão, ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui dizendo o seguinte... Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Leva um kit exclusivo do desodorante Extreme pra você nunca mais feder, tá certo? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estádio 97. Santos! RG. Let's go! Oh, RG, que história desse moleque, o Diego Vitor, que sumiu de novo? De novo. De novo, RG. É Diogo, né? É Diogo? É. Meu, ele sumiu de novo, RG. É Diogo ou é de novo? De novo. É o Diogo. De novo, de novo. De novo. Ô, Mota, tem algumas pessoas... Tem... E o Santos, ó, só pra complementar a informação, RG, o Santos deve rescindir o contrato dele, viu? É, porque algumas pessoas têm problema. Esse menino, no início do ano, ele tinha que se apresentar pra pré-temporada. Aí ele disse que tava com dor de dente. Aí o Santos ofereceu o tratamento lá, ele falou que não queria e sumiu por 4 meses. Pô, foi tratar o dente 4? Dele aonde? Caraca! Aí depois, caramba! Fez a boca inteira, velho. Depois de 4 meses ele voltou. Aí teve aquele lance lá que o Santos perdoou, aquela coisa toda. Bom, vamos começar então o processo tudo de novo. Mas não tem jeito, cara. Então você vai fazer o quê? Ô, RG. Não adianta, tem 19 anos esse menino. Pô. Ó, eu não sou exemplo pra nada nem pra ninguém, RG. Mas, ó, tem gente que merece quebrar a cara na vida, tem gente que é babaca. E esse moleque aí, ô Domênico Gato, por todas as chances que o Santos já deu, se o Santos continuar insistindo, dando chance pra esse moleque, moral pra esse cara, perde jeito, o restante da molecada toda, RG. Não tem jeito. Que aí o moleque tá do lado e fala, velho, eu me dedico, não eu nada, não falto em treinamentos, eu me apresento no dia e no horário mas marcado. Pra dar todas essas oportunidades é porque esse moleque deve jogar bola. Ah, mas na boa, Benjamin, não pode, mano. Quando insiste muito é porque o cara deve ser mas bom. Mas não pode, Benjamin. Ô, o moleque não é maior que o clube. Que o cara tá achando limite. Que é o quê? O Pelé, e tem muito moleque lá, né, mano? Só que tem um limite aí, né? Tem muito moleque lá, o exemplo vai ser. RG, perde o grupo da molecada ou não perde? Se começar a dar moral pra esse moleque, deixa fazer o que quiser. O Pelé é maior que o Santos. Tudo na vida tem limite. RG, o Pelé é maior que o Santos. Ah, maior não, né, Benjamin? Nenhum jogador é maior que um clube, velho. Nenhum. Se você classificar, pô, o jogador é maior que o time, velho, que o clube. O jogador passa, ele vai ter a sua ascensão, vai ter a mas sua é glória. Mas é o Pelé. Ah, tá bom. O Pelé é um caso à parte. Sim, mas ele não pode ser maior. Eu acho que não é maior. Na minha opinião, não. Eu acho que o clube ele será sempre maior. Velho, se não fosse o Santos, o Pelé também não teria oportunidade de jogar futebol, mano. Maluco, vamos supor que ele tivesse, por exemplo, vai no RT de Minas. Ou no Três Corações. Vamos supor que ele não tivesse jogado num grande clube. Ele ia ser uma lenda lá daquele bairro. Tá certo? O Santos que deu uma projeção pro Pelé também. Basílio, então nenhum jogador Basílio é maior. O Basílio é maior que o Corinthians? Lógico que não. Não é, né? Não pode ser. Não, mas peraí, eu tô mas falando. Mas você foi um brincalhão, né? Que comparação sem nexo. Nossa, mas peraí, eu coloco no meu balaio. Peraí. Pelé e Basílio estão no mesmo balaio. Eu tô falando. Tá louco? Você acha que o Basílio tá abaixo do Pelé? Tá no meu balaio, né? Lógico que é. Ô, Engenho, não tô mostrando. Não tô mostrando. Momento! Não, tô mostrando. Eu que me muito fantástico! Isso é inteligente. Eu tô fazendo uma relação, um exemplo com relação um jogador do Corinthians e a torcida do Corinthians. Não, mas não tem nada. Mas você acha que o torcedor do Corinthians vai achar o Basílio maior que o Corinthians não, mas por tudo que o Basílio... Eu repito, não estou tumultuando. A sua comparação não tem o menor nexo. Tem. Não tem. O Pelé, gente, é um caso à parte. Como não? O Pelé é um caso à parte. Pelé é o maior jogador de futebol de todos os tempos. Pelé é um cara reconhecido até hoje. Mas ele entra como entra o Éder Joffre pra todo mundo. É um cara excepcional no boxe. Não. Pelé, não. Você tá botando Marcelinho, Basílio, Éder Joffre. Éder Joffre é um monstro. Mas não, nada comparado ao Pelé. Mas o Pelé não é maior que o time do Santos. Não, isso é outra coisa. Se eu perguntei, mas as comparações que você fez não tem nexo. Não, tem nexo. Porque cada torcedor vai ter o seu ídolo. Não. Ídolo é uma coisa, e o Pelé não é ídolo. Pelé é uma coisa que superou tudo. É o maior atleta do século. Foi um ídolo do Santos também. Não, ele é muito mais que ídolo. Mas foi também. Mas continua, então é ídolo. Sim, é ídolo que eu quero te falar, sim. É lógico que é ídolo, mas o que eu tô falando é o seguinte: Pelé não é só um ídolo. Ele é mais que ídolo. O Pelé é um ídolo. Pelé é um ídolo. É ícone, é tudo. Pelé é uma marca, Pelé é uma grife. Mas hoje você pega, Benjamin, uma geração que já não pensa como nós pensamos, que não acha o que nós achamos e que entende que o Pelé não é mais isso. Não. Entendeu? Ninguém. Eu também não vi o Pelé jogar. Como não? Veja nas pesquisas que são feitas hoje. Mas eu não vi o Pelé jogar, eu já sou da geração que não viu o Pelé. Eu já acho que o Messi é muito mais que o Pelé, que o Maradona é muito mais que o Pelé. Eu sei, eu tô te dando exemplo. Não, mas não é exemplo isso. Entendeu? Não é exemplo. Pra mim, nada vai superar o Pelé, Benjamin. Então eu só perguntei se o Pelé é maior que o Santos, ou o Pelé é maior que qualquer outro clube. Pra mim, não é. Pronto. Pra mim, não. Agora, nada vai superar o Pelé. Lógico que não, não vai. Mas uma coisa é fato, sem o Pelé. E do que ele conquistou, não. Só que ele não é maior que o Santos. Não dá pra você perguntar a um santista... Não dá pra colocar, vamos dizer assim... Mas Rigê mandou bem comparando o Pelé com o Brasil. O Pelé fora do Brasil é mais conhecido. Não dá pra você... O Pelé fora do Brasil é mais conhecido que todos os times do futebol brasileiro juntos. Benjamin, mas não dá... Você perguntar a um santista que um jogador que passou por lá é maior que o clube, não dá. Não é um jogador. É igual... Tudo bem, Benjamin. Você entendeu o que eu quero dizer? Não entendi, não. Você não deve é um jogador. Nossa, é inteligente. Você tem que mais um. Não, Pelé não é um jogador. Se você perguntar pro Mano e pra você. Eu acho que não. Você pega um maior jogador da história do Corinthians e falar se ele é maior que o Corinthians. Não, mas ninguém. Não. Exatamente. Lógico que não. É isso que você tá falando. Nenhum, o Pelé Sócrates, é maior que o Santos. O Sócrates é o maior jogador que eu vi na história do Corinthians. Não. Mas não dá nem pra cogitar, botar numa comparação. Não, mas não tô comparando ele com o Pelé. Não existe. Lógico que tá. Não existe. Qual foi o maior jogador da história do Corinthians? Eu só fiz. Pra mim foi o Sócrates. Eu só fiz uma pergunta, porque eu não vi o Rivelino. Aí se alguém chegar pra você o maior foi assim, o Marcelinho Carioca. Gente, mano. Eu só fiz essa pergunta, não é pros outros times. Se o Pelé tivesse jogado no Flamengo, eu ia perguntar, o Pelé é maior que o Flamengo? É porque o Pelé... O santista, o cara que torce, ele jamais vai admitir que qualquer jogador seja maior que o clube. Mas Domênico, deixa eu te falar um negócio. Lembrei, só um minutinho, Vieira, senão daqui a pouco eu vou esquecer. Lembrei a palavra que eu queria usar, era fervura. Fervura. Na propaganda fervura. Boa, eu não lembrei só agora. Fervura. Nenhum jogador pode ser comparado ao Pelé. Agora, o Domênico. Domênico, todos os jogadores ídolos dos nossos times aqui, se não existissem, nossos times continuariam sendo grandes e ganhando títulos. Bate no peito, cara, o Palmeiras é grande. Eu entendi o que o Benjamin tá dizendo. O Santos não seria o que o Santos hoje é o Santos. Por causa do Pelé. Óbvio. Ele ganhou tudo por causa do Pelé. Lógico. É isso que ele quis dizer. O Santos é bicampeão e eu não tô desmerecendo o Santos. Se o Pelé fosse... Ele tá num nível absurdo, isso, Pelé. Isso era dito até o Santos em 2001. Não, pera. Porque esse programa não depois acabou. O Pelé não ganhou mais nada. Mas, Domênico, o Santos foi tão importante pro Pelé quanto o Pelé foi pro Santos. Vocês estão loucos. Exatamente. Uma via de duas mãos, velho. Vocês estão loucos. Então não dá pra falar que o Pelé foi maior que o Santos. Pera. Pega o time do Santos. Pega o time do Santos. Vocês estão loucos. Pega o time do Santos que tinha o Pelé. Era todo mundo craque, né, Regina? Você tá louco, pelo amor de Deus. Mas o Santos não seria o que é se não fosse o Pelé. O Santos acabou depois do Pelé. O Santos hoje ainda é conhecido lá fora por causa do Pelé. Mas, Benja, o time do Santos, com o Pelé e sem o Pelé, era uma coisa do outro mundo, você tá sim, louco. Sim, mas o Pelé era de outro mundo. Sim, mas é lógico, ele se sobressaía pela quantidade de gols. E o pé do Pelé, meu. Sim, mas o Coutinho, o Zito, o Messi é de outro mundo, o Barcelona vai acabar. Os melhores jogadores do o Messi é maior do que o Barcelona? Entendeu? Os caras eram diferente. Por que comparação, Mota? O Pelé é gigante. É comparação idiota que você fez com o Pelé e o Santos. É, realmente, é que você não entende. O Pelé, ele parou uma guerra, tudo bem. Mas ele nunca fez. Mas ele nunca fez um gol de uma quebra de jejum de 23 anos. Então, acho que o Brasil. Que o Santos não ficava 3 meses. Que graças a ele, o Santos não ficava. O Santos, cada campeonato que jogava, ganhava. Era artilheiro. Foi o maior artilheiro contra o seu time. Ficamos 11 anos sem ganhar do Santos por causa do Pelé. E vê as artilharias. Qual o time que ele fez mais gols na carreira dele? Basílio igual Pelé foi. Não, mano, é um maluco, não fui eu, é um lunático, velho. É papá, RG. O Basílio e Pelé é uma coisa. Não fui eu, não. Os dois são emblemáticos, velho. Os dois estão no mesmo patamar. Nossa, velho. Tudo bem, o Basílio não foi maior que o Pelé, mas o Pelé também não foi maior que o Basílio, velho. Você tá fazendo polêmica com o Gabiru 77? Gabiru 77 e teu rabo. Lava a boca pra falar. Juiz! Teu rabo, não! Lava a boca pra falar. Juiz, cadê o juiz? Basílio devia ser nome de viaduto. Adulto, já não vai fazer nada. Estágio. Ué, é o Gabiru 77, velho. Não, Gabiru 77. Que viaduto. De novo, juiz. O Basílio deveria ser o nome de um país, velho. Viaduto, nossa, pra quem? Pra tá cheio de lixo embaixo. Louco, tá de brincadeira. Tá o Basílio é o maior jogador da história do futebol brasileiro. Meu Deus do céu, velho. Mas a discussão não era essa. Cadê o juiz? Cadê o juiz? Tudo. A discussão não era essa. O RG levou pra esse lado. Eu só perguntei se o Pelé era maior que o Santos. Tadinho, só isso. Do RG. Sobrou não foi ele que falou? Você perguntou pra mim se o Basílio era maior que o Corinthians. Falei, pô, você tá comparando Sombra, você chegou com o agora. Quem é mais conhecido no mundo, Pelé ou Santos? O Pelé, mas não só que mais que o Santos. Eu falei que todos os clubes brasileiros. E de todos os nossos clubes também. Então, só que peraí, você foi cruel quando você disse, eu estava ouvindo o programa, você foi cruel quando você disse, o Santos é o que é por causa do Pelé. Então, os outros são melhores do que o Santos, que os outros foram conhecidos mundialmente sem precisar do Pelé. É isso? Porque o Flamengo é o Flamengo mais hoje muito graças ao Zico. É isso? É. Ah, mas eu não acho, não, mano. Tô brincando, RG, brincadeira. O que o Pelé Não, é que o RG olhou pra mim com um ar de que eu vou te pegar lá fora, velho. Não precisa olhar. Não precisa olhar, basta perguntar. O Pelé parou há quantos anos? Ah, 30 e Pelé parou em 74. Então, bota aqui no Brasil. 43 anos. Bota o time do Santos de lá pra cá e bota o Grêmio do lado. E vamos lá. Agora ele mas eu ganhei mais título, ué. Limpa o olho. Cara, eu ganhei mais título. O RG acabou com você. Peraí. Tira os títulos do Pelé. Tira os títulos do Pelé e compara com o Grêmio. Você tá de brincadeira. Tira todos os títulos que o Pelé deu pro Santos e vê o que o Santos ganhou. Você tá louco. Vamos ver. Quantos Libertadores o Grêmio ganhou depois? Duas. Eu tenho duas sem Pelé. E ele tem quantas? Uma. Nossa, o Neymar agora. Nossa. É ou não é? É só Libertadores. É o quê? Brasileiro? Copa do Brasil. Copa do Brasil, tudo. Eu ganhei quatro Copa do Brasil, legal. Você discute quatro? Eu sou o maior campeão da Copa do Brasil. Resumindo. Você time caiu. Resumindo, o que o Vieira meu time tá tem três, ô trouxa. Seu time caiu. Se o mundo tivesse começado... Eu tô dizendo é isso. Se o mundo tivesse começado em 1975... O Grêmio seria maior que o Santos hoje. Não, o Grêmio já é maior que o Santos. Cala a boca. É isso que você quis dizer. O Grêmio já é maior que o Santos. O Grêmio é maior porque tem Série B, né? Eu não tenho. Pra saber quem é maior, é só olhar na escala de quanto a Globo paga pra cada um. É, exatamente. É só olhar. Mas, ó, que o Pelé, ele é mais conhecido que o Santos, ou Sombra, mundialmente falando, é. Assim como é mais conhecido que qualquer clube brasileiro. Eu também acho. Mas isso não quer dizer que o Pelé seja maior que o Santos. Volto a falar aqui. Se não fosse o Santos na vida do Pelé, o Pelé não teria sido, talvez, quem ele foi. E se não fosse o Pelé na vida do Santos, o Santos também naquela época, naquela década, ou naquelas décadas, não teria ganhado o que ganhou. Então, foi uma relação mútua. Cada um cedeu um pouco, tá certo? Muito bem. Foi uma relação de mão dupla, RG. É preciso entender que o Pelé era uma exceção dentro de um time extraordinário. Mas não passou na peneira do Corinthians também, né? Ponto. Deixa eu falar uma coisa aqui. É fato, ele já contou isso. Esse Vieira aí é um otário, né? Peraí, Azedão. É comparar o Santos com o Grêmio é uma coisa que você comparar a Hebe com o Léo Atlas. Otário. Não. Não, fala a verdade. Você é um brincalhão. Não dá pra comparar mesmo. Não tem comparação. Se olhar estádio, patrimônio, não tem como comparar nada. Patrimônio o quê? Que patrimônio? Eu tenho dois estádios. Você tem quanto? Tem dois. Você tem o potreiro lá com grade em volta. Você tem dois. mas em que condições? Lá? Ué, a arena, rapaz, do Grêmio é a melhor do Brasil, da América Latina. Quando chove, eu vejo. Não, não é do Grêmio, não. Potreiro. Tá louco. Pra ver o que significa. Ah, está isso, tá mais brincadeira. Tem mais neblina que futebol ali, otário. Não tem no dicionário. Seu babaca, vai se ferrar, moleque. Ô, juiz, olha aí. Ô, juiz. Segue o jogo, sem falatório. É, o jogo segue aqui no Estádio 97, o apaziguado Estádio 97. Lembrando, atenção, pessoal que gosta de umas férias bacanas, gosta de um bom cruzeiro. Vem aí o cruzeiro do navio da véia. É, você fala, vem aí, não, vem aí no ano que vem. Rapaz, se é o ano que vem, por que você tá falando tão antes assim? Porque o navio da véia esgota antes do fim do ano. E você comprando agora a sua cabine, você tem chance de adquirir em valores mais baixos, entendeu? Então, olha, navio da véia vai acontecer em março do ano que vem, 3 dias e 3 noites, com shows do Capital Inicial, que você ouve aqui, ó. Hã? Mickey Mouse em Moscou, tá vendo? Com certeza, cara, vamos lá, cara, todo mundo, cara. Valeu, moçada! Ah! O Dinho que virá ao Estádio 97 nos próximos dias. É verdade, cara. Eu vou chegar aí, cara. É verdade. Legal. Boa, prazer, cara. E aí, cara? Valeu, moçada. E aí, Dinho, beleza? Tá aí, cara. Tô 4 dias sem dormir, cara. Tô dormindo. Legal, cara. Mas você canta muito, velho. Valeu, moçada. A banda também é demais. Que país é esse? Então, valeu, olha, Sombra. Se você quer adquirir a sua cabine pro navio da véia, ligue agora lá na promoção. Tem um time de atendentes enorme aguardando sua ligação, tá bom? Você pode ligar agora, 3624-9007. 3624-9007. 3 dias e 3 noites de festa, um fenômeno de navio. Você pode, inclusive, assistir a um compacto do último cruzeiro no site navioenergianaveia.com.br. Navioenergianaveia.com.br. Esse navio que você está vendo no compacto aí, no vídeo, é o navio em que você estará no ano que vem, tá bom? Navio do Energia na Véia, com show do Capital e show também do RPM. Ah, é, também. Olha aí. RPM. É verdade. Ô, Paulo Ricardo, como é que você tá? Eu vou lançar minha versão de London, London. De novo? Osasco, uma versão nova que eu fiz. Ela diz assim, são várias balas perdidas voando no céu de Osasco. É uma versão nova. Viu? Falar em bala perdida, vocês viram Santo André, a madrugada lá? É isso, anteontem, velho. Que loucura, velho. Alguns quarteirões do Seu Bento. Que ficou debaixo da cama com medo de balas. Meu, parecia guerra. Não, o Seu Bento não tem medo de bala, não, meu. Eu vou falar um negócio, cara. Mesmo. Perto do Silvio Ribeiro também. Absurdo. Então, olha, cara, mora tudo lá. Ligue agora, você pode ligar agora e fazer a sua reserva em até 12 vezes e sem juros. Ligue agora, 3624-9007, pergunte tudo sobre esse navio que vai ter o Domênico Gatto tocando. Que vai ter stand-up do Rudy Landucci. Já marcou, né, Rudy? Já tá marcado. Já falou com a sua empresária. Não, mas é verdade, vai que, né? Ó, o humorista sobrevive de eventos. Lógico. Vão ter as estreias das minhas músicas autorais de humor. Muito legal, mesmo? Muito legal. Com destaque pra Carinho e Madeira. Carinho e Madeira. Carinho e Madeira. Olha o nome, em breve, com exclusividade. O Sombra é meu tutor, ele vê todos os clipes que eu faço, ainda não lançamos. Ele não vê, né? Um ou outro ele não vê. Ah, mas aquele eu não sabia que você tinha me mandado. Não, tô dizendo, mas você já tá recebendo. Tô sabendo do projeto, Muito legal, você quer estar lá de repente, né? Tá carente, você vai sozinha pro navio? Claro. Temos um Rudy à sua disposição. É Carinho e Madeira. É, na realidade, fora do navio é Carinho, Madeira e Uber. Mas no navio vai ser Carinho e Madeira. Ah, é? Carinho, Madeira e Uber. Olha que... Ainda bem que você chama pelo menos um Uber, né? Eu pago. Olha. Claro. Então ligue agora e faça a sua reserva. 3624-9007, 3 dias e 3 noites com shows, DJs, muito flashback, você vai curtir de montão, tá bom? Vamos ao telefone. Vamos lá, 3284-7097. Tem torcida Estádio 97 pro jogo de Corinthians e Vitória, segunda-feira. Jogo das 8 da noite. Você tem que dizer: eu quero ir na torcida Estádio 97. Como que é o torcedor? Isso. Que é isso aí? Isso daí você faz quando você quer transar. É o seu canto de acasalamento. Ah, juiz! É o seu canto de acasalamento. Quando a senhora tá atrás de um sabugo. Calma, mano. Ai, vamos lá, vai tocar o nosso telefone. Toca as Drubal! Gigante guerreiro, Tai Leon! Tai Leon. Ai, Léo. Ô, Domênico, alô, manda um abraço pro Leonardo Gandula do Palmeiras, que falaram que é seu amigo, ele tá ouvindo. O Léo, cara. O Léo é brother, pô. É nóis, Léo e Luiz Fernando Gandula. É, o Pardini, tudo também. Gente boa. Ô, o Pardini demais. Tem 93 anos, ainda é Gandula do Porto. Não, que 93, vocês estão loucos. Eles sentem falta do ataque Lenny Kerrison, porque eles trabalhavam mais naquela época. Hoje em dia tá mais difícil. Alô? Alô? Tá ouvindo? Quem fala? É o Anderson. Anderson. Boa, Silvio. Anderson do quê? Anderson Santos Alves, conhecido mais como Du. Ó. Du. Du. Quantos anos você tem? Porque eu não sei, não pergunta por quê que não tem explicação, cara. Sem problema. É Du, quantos anos? 32, Domênico. RG3.2 hoje, como é que fica hoje? Hoje eu lembro daquela música que a Betânia gravou. Qual a música, G? Como é que é? Anderson devagar, porque já tive pressa. Sensacional! Sensacional! Que isso? Que isso tá saindo? Exagerei agora, desculpa, gente. Caramba, tá bom, tá bom. Ele deu, tá a RG deu a de Milton Leite agora, velho. É, saiu no ar aí. Rogério Ceni 1-0. 1-0 pro Rogério Ceni, velho. Caiu a coisa agora. Não, empatou. É. Empatou. Tô falando do Rogério. Empatou. Competição empatada. Não, e o bairro? Virou o jogo, virou. Virou. Não, eu acho que sim, foi virou, bem, né? Bem bizarro o que ele virou, falou. Virou o jogo. E o bairro? Guaianazes. Zona Leste, querida. Já morou lá, né, Benja? Zona Leste somos nós, lutamos com galhardia. Nossa. Do lado da Unidos de Guaianazes ali, hein, mano? Pode falar, meu? Eu ia direto lá na Praça 15. Bom. Na Parada 15. A Praça 15 era do lado ali. Eu estudei ali no Mário Reis dali, mano. Tá brincando? Eu estudei lá. Você estudou no Marinho também? Eu estudei 94 lá. E tinha, ainda tem lá a Vera, professora de geografia? Não sei mais, Benja. Ô, tem mais quase 25 anos que eu não estudo mais lá, mano. Ela já não tá mais, já aposentou. Eu um pouco mais também. Tomara que não tenha morrido ainda, coitada da Vera. Eu não, porque ela era um doce de pessoa, cara. Professora de quê? Geografia. Geografia. É, Virgem Maria. Tive uma professora de geografia que se chamava Ellen. Era bonita, mano? Minha amiga. Sua amiga? Como você é idiota, então. Vai ser uma sirene. Coisa idiota. Mãe do Felipe. Sirene é assim, ó. Nossa, cara, Benjamin é ridículo, cara. Eu também, meu. Vamos sair hoje. Não. Há 3 dias sem lembrar da minha casa. Viu? Ô, velho Tini. Ô, Domênico. É nóis, Domênico. Nóis quem? Tá perigoso. Nóis, Domênico. É, vai nessa. Paulo Brice? Vai. Opa. Fala, velho, time. Ah, deixa eu falar Sombra aí, que é meu tricolor, irmão. Ah, que está louco? Vai cair nessa, eu? Alô? Ô, Sombra. Ô, fala, cara. Fala, Du. O maluco querendo te jantar aí do meio. Tá louco, mano, né? Nessa altura. Eu ali de Guaianazes, ali, suave. Teu pai. Diga. Não. Tira uma dúvida minha que o... Não, Domênico. Humano. E um monte de torcedor de outros times... Agora nem tanto, né? Mas massacraram... Tá muito louco, hein, velho? Ô, velho, vamos combinar o seguinte. Nossa, vamos começar de novo e tenta formar uma frase. Ó, você fumou no cachimbo ou na seda? Ó, respeito aí, meu. Vocês, ó, mano, cê é louco. É nóis, mano. Obrigado pela audiência, você tá juntando... É que você sabe o que é, parceiro. Você tá juntando palavras e a frase não tem um... Palavras são palavras. Vamos começar de novo, então. Vamos lá, é que ele tá nervoso, Benjamin. Como é que você chama, amigão? Anderson, conhecido como Du, de Guaianazes. Guaianazes, São Paulino? Aí, tricolor. Então, ó, o Sombra chegou aí, fala com o Sombra aí de São Paulo. Vamos lá. Ô, Melhorou. Sombra. Oi. Melhorou. O coitado do Balsa saiu do São Paulo. O Tite saiu do Corinthians pra ir pra seleção. Ele falou Barça. Se o Tite não tivesse aceito e o Balsa não tivesse aceito, qual dos dois você acha que ia ter uma chance novamente de assumir uma seleção do país? A bela pergunta. Palmas para o bela pergunta. Lembrando que futebol é esporte coletivo, hein? E complementando, uma pergunta foi boa, mano. E se o Tite não tivesse saído do... É verdade. Se o Balsa não tivesse aceito, qual dos dois você acha que iria ser chamado depois novamente? Tite. E tem um complemento. Se o Tite não tivesse aceitado a seleção e o Balsa não tivesse aceitado a Argentina... Tanto o Balsa estaria no São Paulo, quanto o Tite estaria no Corinthians. Isso, mas qual... Tá tirando o sarro do cara, ô trouxa. Seria um clamor maior pra... Se desse merda, se a seleção continuasse com merda, qual teria um clamor maior? Não tô entendendo. Ah, mas o Tite, com certeza. É porque então, o Tite, ele já tem uma trajetória, né? Aí que ele fala que o Balsa foi pior do que o Tite, viu? Não, mas o Balsa foi pior que o Tite. Não, eu não sou. Aí, Loki, eu não preciso responder. O Sombra respondeu pro seu nosso aí. Mas não dá pra comparar o desempenho do Tite no Corinthians com o do Balsa no São Paulo. Eu tô falando de ter deixado o clube pra assumir a seleção. Ah, eu continuo entendendo o que ele tá falando. Não. É, puta, você não agora, tá entendendo. Agora eu fiquei... Não, ele tá falando com relação às situações. Vou tentar traduzir. Puta, vamos traduz lá. Aí, mano. Ô, Amigon, vamos começar de novo. Alô, Amigon, como é que você chama? Não. Não, para, Amigon. Não, eu entendi o que ele quis dizer. Ô, Amigon, a diferença do Tite pro Balsa foi a seguinte. O Tite, eu achei que ele foi incoerente. Primeiro por ele ter assinado um manifesto contra a CBF, contra o Ricardo Teixeira e todo mundo que faz parte da cúpula toda ali. E depois ter assumido um cargo no qual as pessoas que ele não gostava, pelo menos até então, até a página 2, uhum. Que agora ele passou a ser funcionário dessas pessoas, a partir do momento que eu não gosto de alguém, que eu coloco em xeque, tá certo? Não vou falar moral aqui, porque talvez o Tite não tenha sido tão radical, mas se eu assino um manifesto contra determinadas pessoas que eu não gosto, eu jamais vou trabalhar junto com elas. E o Tite foi. Então, nesse quesito, eu achei que o Tite foi incoerente. Pelo fato dele assumir a seleção brasileira, eu achei que o Tite deu dois passos atrás na carreira. Porque seria mais interessante pro Tite hoje permanecer no Corinthians, que é um time montado, tá certo? E é um time no qual ele é idolatrado pela torcida, do que pegar uma seleção hoje capenga, tá certo? Que ele vai ter que reformar toda a seleção brasileira, resgatar o orgulho dos torcedores e tudo mais. Mas então, eu acho que o Tite errou. Se ele tivesse assumido a seleção hoje e continuasse a porcaria, ele seria chamado novamente, concorda? Concordo. Agora, com relação ao Balsa... O Balsa, Amigon, ele aproveitou uma situação única na vida dele, porque nunca mais vai aparecer uma proposta dessa pra ele. Porque o Balsa, ele era o quinto plano pra assumir a seleção argentina. É que ninguém aceitou, né? Era o quinto plano. Mas mesmo assim, ó, Amigon, eu achei que o Balsa, ele foi incoerente também. Eu acho que ele agiu até... Não vou falar má-fé, porque má-fé é uma palavra muito forte. Não, má-fé não. Mas eu acho que o Balsa, ele pisou na bola aí com o São Paulo. Porque a partir do momento que o cara dá a palavra dele, que ele não faria algo, e depois ele vai lá, quando aparece uma proposta... Ele diz, pelo menos nas atitudes dele, né? Ele muda radicalmente o que ele tinha dito há duas semanas. Eu acho que falta, no mínimo, palavra de homem pra ele. Pra não usar um termo mais pesado. Ô, desculpa aí, mano, que eu tô aqui no trampo aqui, cara. Tem que dar tchau. Ô, que você tá fazendo? Trabalho o quê? Mas que você faz? Eu trabalho aqui na Caixa Econômica do Brás, aqui no centro, aqui na... Sabe a Praça do Brás aqui? Ô, velho, o que você tá fazendo essa hora no banco? Só pôr o dinamite no caixa. Não. Eu... Você é vigia? Oi? Você é o vigia? Eu sou o porteiro aqui. Ah, aqui. Você é aquele cara que fica travando a porta, é isso? Não, eu fico só no estacionamento aqui pra liberar os carros, entrar e sair, e o pessoal a pé. Mas do fica muito. Não fica na entrada do banco, não, dentro do banco, não. Pô, do fica, lado tanta... fora mesmo. Fica tão tarde aí o pessoal trabalhando? Esse banco aqui, Sombra, ele não para, ele é 24 horas, 7 dias na semana, o mês todo, o ano todo, ele não para nunca. Não, mas, não, mas não é pra atendimento do público, não, né? Não é agência. Só até as 4, mas é escritório. O funcionário trabalhando aqui tem 24 horas, ele nunca para esse banco aqui. É meio Domênico Gato o negócio aí, né? Também, o Domênico dorme aqui na rádio. O Domênico dorme na rádio. O Domênico tá muito rico. O Domênico dorme na rádio, toma banho lá na antena. Tá muito rico. Quando chove. Quando chove. Ô, você viu a história que o Mila também quer o Rodrigo Caio? Ah, o Rodrigo Caio agora, quando ele voltar da seleção, São Paulo vai fazer mais dinheiro com ele do que o Gabriel Jesus, mano. Você falou o negócio não para. Que engraçado, juro por Deus. Tô lendo uma notícia na Folha agora, que a hashtag é que o cara colocou é não para. Sabe aquele ator lá, que você também vive de polêmica, o Dado Dolabella? Grande Dado tá Dolabella. Ele tinha sumido, pô. Ele tá no Rio de Janeiro, ele foi lá ver... as Olimpíadas, não tinha lugar pra ele sentar, ele se pendurou de cabeça pra baixo dentro do metrô. Nossa. Olha aqui, ele postou, legal. Não tinha onde sentar no metrô, voltando pra casa, resolvi fazer um abdominal. Uhum. E Dado retornava da partida do Brasil contra o Honduras no Maracanã ontem. E aí ele botou a foto, ele se pendurado lá de cabeça pra baixo que não tinha, com a hashtag não para. Quer dizer, ele conseguiu, né? E aí ele falou aqui, ó, olha aqui, ó. Que tinha que mudar o negócio da bandeira do Brasil. Ele ainda sugeriu mudanças na bandeira brasileira. Aí ele falando: pra que alguma coisa escrita na bandeira? Não vejo nenhuma com nada escrito, ainda mais uma palavra dessa, ordem. Já que estamos no novo mundo, poderemos ter uma nova bandeira, sem nada escrito, mais limpa. Ô, Ben, deixa eu te perguntar, eu não vou nem comentar o que esse cidadão tá falando. mas deixa eu perguntar, se você desse a luz ao filho, seu filho virasse o Dado Dolabella, cara. Nossa. Você imaginou, você queria ser o Dado... Ô, o motorista tá ouvindo o estádio aí? Tá ouvindo também, saíram aqui pra falar comigo aqui. Mas o que ele é? Tricolor, é porco, galinha, o que é? Torce pra time, Ricardo. Serve pra o time. Ih, não vou falar não o que ele falou aqui. Ah, dentro de banco é perigoso. É, corintiano e o outro lá é o quê? Vixe, Maria. Palmeirense. É, esse palmeirense é aquele maluco que leva dinamite pra dentro do banco lá, estoura o caixa, mano. Que é isso mesmo, cuidado com esse maluco, hein, mano. Ô, Du! Tá mandando um abraço pra vocês aí. Um abraço. E o Ricardo Gomes, você acha que aí vai dar jeito no tricolor? Ô, Sombra, eu gosto do Ricardo Gomes. Só que do jeito que ele saiu do São Paulo na época, eu achava que esse cara não ia voltar nunca mais pro futebol. Ah, mas isso aí não tem a ver, não. Eu sei, Sombra, eu entendo, mas é que... Sabe o bem-estar da pessoa em primeiro lugar? Ah, nós tá falando da questão saúde? Isso. Ah. Eu tenho medo dele nesse São Paulo meio dinamite aí, que esse cara morre aí de vez. Ah, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Ah, mas o maluco tá vindo com o aval médico também, né, velho? É, o cara tá vindo na pescoçada, né? É, eu entendo que seguinte, seria um grande absurdo se o São Paulo tivesse contratado um treinador ou um jogador, não importa o profissional, que não tivesse condição, com a saúde para poder treinar. Para poder estar no dia a dia, né? Agora, se ele tá aí, tá treinando, eu acredito que deva ter um aval médico. Claro. Né? Que deve ter as suas dificuldades no dia a dia, deve ter. Deve ter, porque, lógico, até limitações físicas, né? Claro. Questionamento dele não vai ser por saúde, vai ser pelo desempenho. Não tem nada a ver, né? E tá trabalhando, tá habilitado. Aliás, tem muita diferença do Oswaldo Oliveira à beira do gramado e o Ricardo Gomes com as suas limitações? Nenhuma. Nenhuma. Ah, não, pera. É, o Oswaldo Oliveira gosto do Oswaldo. Ele não se mexe muito. Não, é assim. Oswaldo, não. É, tem treinador que fica lá ali. E tem uma postura... O Parreira tem uma postura serena e tal. É que às vezes o treinador imagina, né, no dia a dia, que o cara tem que gritar, espernear. Por exemplo, o Muricy, 45 minutos do segundo tempo, o cara tá lá de pra tudo que é lado, agitando e gritando. Mas a dúvida do Dudu, ela é pertinente. Será que o cara tá com a saúde em dia pra poder estar no dia? São Paulo, aí o cara tem que estar 150% é pertinente. De saúde. Pertinente. Mas o São Paulo, Paulo seria. Eu acho que não arriscaria. São Paulo seria irresponsável, né? De trazer um cara que não tivesse condições mentais, físicas, pô. Mas ele também, ele que tá dando as condições, né? Ele que tá falando, eu tô bem, o corpo, e eu posso, Motinha, né? O corpo é como se fosse um carro, você precisa maciar ele. É, quando você passa por um problema, é verdade, velho. Quando você vê o Domênico, você vê um carro? Um carro velho, desgastado. Que carro que isso, mano! Já foi o careca. Já foi amaciado. Ô, mano, que isso? Tem até a placa preta já. E a careca? Isso prova que você tava aí conservado, porque você pegar a placa preta. Não foi isso que passou aqui, não, hein? Não, você pegar a placa preta... Seu amigo. Passou essa informação. Não, mas peraí, você pegar uma placa preta, você precisa ter 80% de originalidade. 80% de originalidade, precisa estar bem conservado. Mas não passou isso por 20, você vai ver. Fala, amigo. Fala, mano. Uma coisa eu sou de acordo com você, só numa coisa. É. Se meu filho não torcer pro meu time, antes dos 5 anos eu faço uma tatuagem do São Paulo na perna dele, mano. Mas tem que ser, velho, tem que ser assim. Não pode, ó. Você falou, não vai torcer, tá então louco, tá bom, velho. Menor não pode, seu louco. Acho que pode. Tá louco, peraí. Você é o responsável por ele, RG. Ah, menor não pode, não. Acho que pode. Com a autorização dos pais, então eu vou dar uma sugestão. Na perna, não. Até quando o cara mete uma calça e esconde, tem que ser na testa. Não, não testa, nem aquele não. Do Santos lá. É aquele que santista que tinha vários, né? Tem ainda. É o alemão. Não, ele aumentou. Ele aumentou agora. Ele fica lá no bar. Então. É o alemão. Caramba, alemão. Ô, Du! Oi! Abraço. Um abraço pra você, obrigado. Oi! Utilidade pública. Há pouco tempo eu achei um irmão meu que tava desaparecido aí. Quero ver se alguém na Bahia escuta aí. Um forte abraço pro meu irmão Henrique, que mora na Bahia, em Vitória da Conquista, que depois de tanto tempo procurando, conseguimos achar ele. Pô, legal, mas você achou aonde? Naquele ticket do pedágio? Cara, foi minha irmã conseguiu achar ele, cara. Esse menino tá tão feliz lá que ele não vê a hora de vir ver a mãe dele aqui. Pô, que legal, e quem ajudou? Como que foi essa história? Não, minha irmã conseguiu. O nome dele é Henrique, Henrique Santana. Cara, todo quando era Henrique, que minhas irmãs achavam no Facebook, dá até emoção de falar, cara, ó. Elas adicionavam e já logo perguntavam, ô, me fala o nome da sua mãe. E nisso aí, perguntando, no dia 10 de agosto, cara, o dia do aniversário desse menino, minha irmã perguntou pra um lá e era ele, cara. Tá brincando. Pra você ter uma ideia, no dia do aniversário dele... Caramba! E como é que ele desapareceu, velho? Ele saiu do nada? Não é que minha mãe, há 30 anos atrás, 28, vai, a condição dela não era tão boa lá na Bahia. Eu sou baiano, nasci lá, 24 anos passei. Eu aprendi o que é gostar do São Paulo, com 8 anos de idade. Foi bem, foi bom. E aí o pai dele levou ele pra morar com ele e minha mãe teve que trabalhar pra tomar conta de mim e da minha irmã que tinha também. Meu Deus. E aí levou embora e perdeu, cara. Aí no dia 10 minha irmã achou ele. E depois de 2 semanas, minha irmã teve um filho, colocou o mesmo nome desse menino aí. E é isso, cara, ó. Mas ele tá lá ainda ou ele já tá aqui em São Paulo? Não, tem que. Ele tá tentando vir, cara. Mas o que tá dificultando pra ele vir? Aí, ó, o motorista falando que tem muita mensagem. Daqui a pouco de volta pra minha casa. Da CAP aí, um abraço pra todos, hein? Ó, oh, mas pera aí, a gente tem que descolar alguém aí que possa dar uma passagem pro seu irmão vir pra cá. Poxa, eu não vou pedir pro Zé, porque o Zé tá meio azedo ultimamente. É uma emoção da minha mãe, que minha mãe, depois de tanto tempo, consegui reencontrar esse filho dela, cara. Vou te falar a verdade. Ó, mas ó, eu tenho certeza, Sombra, que alguém aí da Urubu-Pungá, Pássaro Marrom, comenta, tá ouvindo o programa. Vamos entender uma coisa. Quanto custa a passagem? Calma, ele não tá conseguindo vir, por quê? Ô, Sombra, ainda não paramos. Ele é aberto, né? É isso. Foi no dia 10 que minha irmã achou ele, perguntou aí, a gente tá conversando e tá vendo quando é que vai dar pra ele conseguir aparecer, eu não sei, ainda não perguntei pra ele quando ele vai poder vir. Mas o que ele tem lá que o prende lá? Ô, mano, esse meu irmão, você tem uma ideia, ele até joga uma bola, pelo que minha irmã falou, ele já foi pra França fazer teste lá, até joga uma bola, só que ainda não parou pra ver quando ele vai poder aparecer, mas, cara... Mas ele quer vir. Ele quer vir pra cá. O sonho desse menino é conhecer a mãe dele, cara. O sonho dele. O nome é Kelvin, hein? Então, mas o que que tá impedindo ele de vir pra cá agora? Ah, cara, minha mãe, no final do ano, minha mãe já falou que tá guardando todo o dinheiro que ela tem pra poder ir visitar esse menino, pra poder ver ele lá na Bahia, cara. Atenção aí, O que precisa pra poder viabilizar? Só a passagem? É. Ô, Domênico, eu acho que agora, no momento, é isso aí. Que minha mãe tá trabalhando e falou, vou guardar o que der pra guardar pra poder visitar ele, cara. Ah, eu vou te falar uma coisa, O Estádio 97 vai dar o dinheiro da passagem pra ir visitar. Boa, boa, isso aí, ó. Seu irmão vai vir pra São Paulo aí, ó. Aí você traz ele aqui na rádio pra conhecer a rádio. Ou ele vem de lá, ou ela vai pra lá. Você que escolhe. É louco, Sombra. Sério? É sério. É sério, cara. Você vai combinar com o bar fora do ar aí. Muito bom. Olha, e o Domênico... O Domênico vai fazer também o DJ do seu casamento de graça. Ganhou mais uma coisa. Gira o sininho. Se minha esposa estiver ouvindo, ela quer casar mesmo, viu? Fala aí, Domênico. Parabéns. Parabéns, viu? Cara, assim, ó. Não tem nem o que falar pra vocês, viu, mano? Primeira vez que eu consigo ligar, cara. Aí, da hora, mano. Eu juro pra você que eu queria mandar um abraço e falar assim pra... Que eu consegui depois tanto tempo achar esse irmão aí, que era tão procurado, ó, cara. Nossa senhora, mano. Boa. Santana mora em Vitória da Conquista, ele, cara. É, mas olha... Vai dar. Você vai dar um jeito. Ou a sua mãe vai lá, ou o seu irmão vem pra cá. Tem gente oferecendo. Deixa a vida. Eu tô perdido aqui agora, aqui no trabalho. Calma, velho. Fica calmo. Com o bar fora do ar, você vai deixar seus dados com o bar. Não, exatamente. Eu vou te falar uma coisa. E a gente entra em contato. Beleza, meu, cara. Porra. Tem jeito. Não sei o que falar pra vocês mais, mano. Perdi, eu tinha tanta coisa pra falar, agora não sei mais. Não, relaxa. Só toma conta do banco aí pra ninguém pôr uma dinamite aí e voar a nota pra tu botar lá. Tá tudo aqui prestando atenção aqui. É, os taxistas, bombeiros, manutenção. E tranquiliza a velhinha lá e fala que a saída ou vinda tá resolvida. Pronto. Essa minha mãe não sabe mais o que pensar, cara. Depois de 28 anos que ela não vê esse menino. Ele tem quantos anos? Ele tem 30 anos. Assim, minha mãe. Não tinha opção, que ela tinha mais 2 filhos, eu e minha irmã mais velha, e tinha o pequeno. Aí ela queria vir para São Paulo tentar melhorar a vida aqui, e o pai dele falou, gente, deixa o menino aqui comigo. Aí ela não teve outra opção, teve que deixar e tentar a vida. Ela veio para São Paulo primeiro, deixou eu e minha irmã lá na casa da amiga, depois trabalhou, pegou o dinheiro e mandou, veio eu e minha irmã para São Paulo. E aí perdeu o contato com esse meu irmão. E agora, há uma semana, achou ele novamente no dia do aniversário dele, cara. Não, aí você fala pra ela que tá tudo resolvido. Aí dá a vinda, pronto. Olha, a gente conseguiu mais uma coisa pra você. Perdido, o mano, olha, o mano vai dar pra ela um dia de princesa em Maresias. Parabéns. É, não, é Riviera, não, Maresias não é bem humano. Caso do Benja. Caso do Benja. Mas aqui você vai pra Maresias, não tem problema. Riviera, desculpa. Eu descolo ali a chave da casa do Benja. Oi. Agora eu lembrei o que eu queria falar pra você, mano. Pra você falar pro mano que não tem coisa melhor do que ser campeão mundial. Mas o melhor ainda é você comemorar um mundial com seu filho. Ah, isso é verdade. Ah, desculpa, velho. Entre ter um filho... Nossa, mano, de novo. Não, mas peraí. Mas, gente, não, tudo bem, eu entendi, mano, o que ele disse. Mas se você tivesse que optar por estar, por exemplo, no local em que teu time tá ganhando o campeonato mundial ou no local em que tá nascendo teu filho, tá louco, é muito mais emocionante comemorar o mundial. E gente, você não teve a outra emoção? Mas e você não tem o mundial também? Dela. Você também não pode falar. Não, mas... Ué, então tá bom. Eu não tive filho, eu não tenho mundial. Gente... Ai, que porrada, velho. Não podemos falar. Pera só um minuto, só um minuto. Não, é um minuto. Pera só um minuto, só um minuto. Não, agora vocês podem brincar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Você não, foi o pode... Não, vocês podem brincar. É meu ponto de vista, eu não tô brincando. Vocês podem... Então assim, vocês podem brincar, vocês podem fazer o que vocês quiserem a partir de agora. E eu estou falando sério, eu não estou brincando. Eu não preciso ganhar o Mundial, que eu sei que o meu time tem, e eu não vi. Infelizmente, eu não vi, porque a conquista do passado foi muito lá atrás. Eu não preciso. Eu não preciso ver para saber o que eu estou falando. E o que eu estou dizendo é todos os caras que foram pais. Que ser pai e ver o nascimento do seu filho não é uma emoção que não existe em lugar nenhum. É esse verdade, irmão. De que, e mundial. Ih, você não tem noção, mano. Mano, você vai ser pai e o dia que você for pai, você vai me contar. Lógico, lógico, mas eu vou contar então, com o maior prazer. Então, pera. Então não adianta mas você falar. Mas eu não tô falando que não é emoção. Mas pera aí, não tem comparação. Você tá maluco. Você tá completamente maluco. Mas só isso que eu posso dizer. Ó, você deu seu parecer, ó. Vou dar o meu. Deu meu parecer, ó, um dia eu serei pai com o maior prazer. Eu vou querer ver o nascimento do meu filho também. Mas então, eu já vou te perguntar, mas por exemplo. Então pergunta pro Benjamin. Não, mas peraí, antes do Benjamin dar o parecer dele, ele tem que preferir uma coisa ou outra. Eu vou te falar porque eu sou lógico, eu tenho um raciocínio lógico. Por exemplo, eu se quiser um filho, daqui 9 meses eu posso estar vendo nascer aqui na Promatri. Agora, daqui 9 meses eu não posso cravar que meu time vai estar no Japão ganhando outro mundial. Mano, não é assim. Então, você entendeu a proporção? Você tá comparando uma coisa absurda. Absurdamente ridícula. Não, é absurdo, mas tem lógica. Só um minuto. Um filho é pra resto da sua vida. É uma coisa que você tem. O mundial também. Eu vou lembrar pra sempre. Vocês estão completamente louco de fazer uma comparação dessa. Eu no Japão, vou lembrar pra sempre. Não, vocês estão loucos. Desculpa, o maior patrimônio que um ser humano pode ter é a sua família. E não o time de futebol. Mas peraí, você tá completamente louco. Para, em termos de emoção. Para, você tá louco. Você tá completamente maluco. Eu falei em termos de emoção. Vamos parar o papo por aqui pra não deixar você nem maus nem sóis. Não, peraí. Benjamin é muito esperto. Não, eu vou poupar o meu. A pergunta foi pro Benjamin. Benjamin é o lixo. Benjamin é o lixo. A pergunta foi pro Benjamin e ele tirou o perfil fora, velho. Nossa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Mas não é que esse mano, ele tem bizarramente uma conclusão. E outra, mas peraí. E vou te falar mais, Sombra. Juntar o mano e o Sombra, velho. Eu vou te falar mais. Bizarramente, você tá maluco. Dois lixo, velho. Você tá maluco, você? Eu vou te falar um negócio que é verdade. Tem gente, Sombra, que passa mal de ver o sangue e ver a criança ali junto com a placenta. Tem mas não que... é isso. Mas é verdade, tem gente que desmaia. Não, mas agora não. Você vendo o cara fazendo gol do você Mundial. Quase desmaiou no Mundial. Então, também. Mas não foi de tipo, nossa, eu não posso ver sangue. Foi uma emoção boa, sabe? Não foi que eu passei mal assim. Pô, mas do filho foi de êxtase. Não, às vezes o cara, por exemplo, você não pode ver sangue. Você ficou do lado de fora. O Benjamin foi conhecer o filho com 15 dias. Não, do primeiro. Porque o moleque ainda nasce roxo. O Benja. Ele o moleque não nasce cheiro, roxo. Ele falou. O Benja falou assim, traga um sais. É. O moleque nasce parecendo um Pokémon roxo. O do Sam eu não aguentei mesmo. Então, do time eu assisti. Agora, por exemplo, no Japão. Mas eu tava com o Sam lá. Então, mas aí eu vi os dois. Mas você não tava com o Jimmy. Então vota, Benjamin. Você viu os dois, então vota. O que é mais emocionante? Não, pode falar. São emoções diferentes, mas qual que foi mais emocionante? O mais emocionante é ver o Mundial com meu filho junto. Não, mas... Essa é a graça. Tá dando essa opção. Essa é a graça. Agora, que o mano, nesse discurso dele todo... Quem não tem filho concorda com ele. Tem uns 90, 90... Aí, ó, o Benjamin já viu o Mundial no Japão. Domênico, olha aí, Domênico. 98%. Tô brincando. Eu sou lógico. O que você acha, Sombra? Eu tô errado? Mas eu falei que você, bizarramente, tem a sua lógica. Mas você tem também a sua não tem. Sim, não, você não tem. Você não pode falar. Ele tem a Sofia, que é a filha dele. Gente, não pode falar. Vamos mudar o assunto. Não, não pode falar. Desculpa. Vamos mudar nada. Eu tô querendo poupar você, mas vocês querem continuar, então continua. Não tem problema nenhum. Isso. Deixa a gente... Isso aí nos julguem. Não tô nem aí. Nos apedreje, não tô nem aí. Eu gostaria que não julgasse, mas vocês querem. Não, pode julgar. Pode julgar. Nascemos pra serem julgados. Pode julgar. Eu perguntava pra uma pessoa isenta. Oba... Oba. Você que tem filho, neto... Vocês estão malucos, só isso vocês estão. Oi. O que foi mais emocionante pra você? Nascimento do filho, do neto ou ver o Corinthians campeão mundial? Ó, do neto ele nem viu. Você sabe que você tem neto, né? Tem. Ah, tá. A Sofia. Mas você viu? Mas como que a gente põe o nome de cachorro na tua filha? Você tua que neta? Põe o nome de gente. Não, não fui eu. Você foi meu filho. Você colocou o nome de gente no seu cachorro? Põe nome de cachorro em gente, isso eu admito. A Sofia Loren já existia antes no seu cachorro também? Ah, devia ter uma cadela lá atrás que ele foi inspirado. Opa, opa. Oi. Qual que foi a emoção mais forte pra você? Corinthians, né? Ah, não, velho. É verdade, velho. O filho você consegue programar. Ó, oh, o filho daqui 9 meses, se você quiser, você tem um. Mundial, não. Desculpa, desculpa, eu sei que vocês podem estar brincando, ou às vezes falando sério, mas aí o problema é de vocês. Não, eu acho o seguinte, claro, é uma opinião minha, a opinião minha, não é dentro do estádio, porque cada um tem uma aqui, e eu tô vendo que o Sombra e o pai e o Mano, e você também, Miriam, parece. Não, eu falei ao contrário. Eu falo, o patrimônio de você ter uma família, um filho... Você tá louco? Que futebol? Futebol é um inferno. Vai pro inferno o futebol e vocês todos. Então pergunta lá então pro pai da Mão Richthofen. Olha, eu tenho orgulho, eu tenho o maior orgulho de ter minhas filhas. Você tá louco? Isso, minhas filhas é minha vida. Você tá louco? Que Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Vocês estão tudo maluco, para. Mas o filho também é legal. Não vou nem mais falar, parou. Mas o filho também é legal. Não, não, tem, não tem isso mais. É o Mundial é mais. O filho é algo insubstituível e incomparável. Não, desculpa, desculpa. Não tem comparação. Vocês estão indo pra um lado, vocês querem brincar, vocês estão brincando. Vocês podem brincar. Eles estão brincando. Vocês podem brincar, mas não. Entra não, nessas tá, não. Paradas, não tá brincando, não. Acho que tá. Não, vocês estão. Nada supera o nascimento do filho. RG, eu sou louco, velho. Na boa, eu sou louco, velho. RG, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Não faça. Fazer uma pergunta. Que horas são? Em São Paulo, 19 horas e 4 minutos. Ô, Du, você vai ficar na linha, o Bá vai falar com você, tá bom? Um abraço pra vocês. 19... Só a linha Bozano me garante 3 vezes mais diversão e proteção. É proteção e diversão, mas acertou, levou um kit top do desodorante tudo, Extreme, véio. Tá bom? Tá, tá, ó. Eu tô com medo até de abrir meu Twitter, velho. Primeira vez que eu consigo ligar depois de tanto tempo e... Abre aí, vocês! Temos que agradecer pra vocês, cara. Abre aí. Valeu, velho. Um abraço. Fica na linha, fica na linha. Valeu. Estádio 97 tem oferecimento da BV Financeira. Olha só, amigo. Você precisa de uma solução prática para realizar seus planos? Então presta atenção. O crédito consignado da BV Financeira traz mais facilidade e menos burocracia. Então, se você é funcionário privado de empresas conveniadas à BV Financeira, pensionista ou aposentado do INSS ou servidor público, presta atenção, hein? O crédito consignado traz condições especiais e a parcela é descontada do seu salário ou benefício. E olha, Dodô, são taxas competitivas, atendimento personalizado e sem burocracia na aprovação. Então organize a sua vida financeira ou comece a colocar seus planos em prática agora. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Ó, agora é hora da gente ouvir as mensagens via WhatsApp, tá bom? Vamos lá? Mande a sua mensagem também no 94-353-0150. 94-353-0150. As mensagens que vêm no oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Também Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Oferecimento de Renault Logan. Cabe tudo que faz a vida valer a pena. Vamos lá, mais mensagens. Fala, rapaziada do Estádio 97, beleza? Aqui é o Eric Thiago, da Zona Norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. E gostaria de saber se vocês têm autorização do Ibama pra criar o moto aí, viu? Vai Corinthians, se você for. Abraço. Olha, é verdade, velho. Nós vamos tomar uma multa. Olha, velho. Não tinha autorização pra criar o moto. Não, e hoje ele veio vestido de Mazarope. Você tá andando por aí, né? E quem que te pôs no mundo é um bicho. Vocês estão sendo fascistas, fascistas. A 1 já foi boa, a primeira foi boa. Ô, deputado João, ele está defendendo o seu amiguinho? Vocês estão sendo fascistas. Tá vendendo o colega? Não é porque ele se veste mal, não é porque ele não penteia o cabelo que tem essa cara. Não é por isso que vocês têm que falar que ele é um animal. Tá bom, ele até parece, mas ele não é. Vocês têm que respeitar as pessoas. O que é aquele, aquele filminho que vocês puseram no nosso WhatsApp aqui, daquele Mota dançando, hein? Nossa, velho. Aquele é a cara do Vieira. Não, senhor, velho. A cara do Vieira. Foi o RG. Eu não. É você também. dançando, Mota. O verde da água. Pô, será que fica ruim o Sérgio Louco mostrar o Mota dançando? Não, o Mota... Vai, Sérgio Louco. Não. Aquilo não. É a autoria, não. Autoria do Dr. Benjamin Bach. Não vai dar. Que é? Vamos lá, mais mensagens. Autoria. Autoria, vamos lá. E aí, galera do Estádio 97. Aqui é o Douglas, São Paulino de Suzano. Olha, é o seguinte, ó. Sou Alessandro do Palmeiras, tomou 2 anos de suspensão do futebol porque acharam vestígios de substâncias proibidas no organismo. Então, se for ver por esse lado, o Mano tem que pegar prisão perpétua, que o que tem de química no organismo dele é brincadeira, não. Pô, mas esse bagulho na boa, esse negócio do Alessandro aí, eu acho que a gente tem que ver direitinho aí o que aconteceu e se de fato foi o uso do shampoo, mano, na boa. O cara não precisa ficar ligando pro médico do clube e falar, doutor, posso usar aqui o Tresemê? Véi, vai te catar, o cara, pra tomar banho, tu precisa perguntar pro médico se pode lavar a cabeça com shampoo. É, ô, doutor, tô vendo aqui o colorama que tá barato aqui, ó, R$2,50. Posso comprar? Um de um litro, posso? Dá, esse, né, de véio? Ovo? Ai, tá de sacanagem, velho. Vamos matar lá. O cara profissionalmente. Viu? Essas suas mensagens você também pode se manifestar através do nosso WhatsApp. Manda aí 4353-0150. Vamos lá, mais mensagens. Idiota, né? Ô, Domênico, RG, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando vocês viram meu Bilal, o que vocês acharam? Impressionado, juro por Deus. É grande, né, velho? Não, juro por Deus. Falei, não é possível que é desse tamanho, é grande demais. Ô, Domênico, o que é isso, Domênico? Põe de novo, João. Não acredito nisso. Peraí. Domênico, RG, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando vocês viram meu Bilal, o que vocês acharam, hein? Eu fiquei impressionado, juro por Deus. É grande, né, velho? Juro por Deus. Falei, não é possível que é desse tamanho, é grande demais. Olha a cara, olha a cara do RG, velho. Vocês são uns lixos, velho. Vocês não valem nada, velho. Ah, isso aí é ótimo. Pior do que o outro, velho. Você precisava ganhar o Grammy, isso aí. Ó, vocês vão morrer queimados, velho. É que eu acho que é zoeira. Daqui a pouco. Vocês vão morrer queimados e vão apagar vocês com couro, velho. O cara não tem. Isso é uma empolgação que eles falam, velho. As meninas do estádio. Ele conseguiu armar uma vingancinha, é isso? Eu. Ele conseguiu armar uma vingancinha. Vocês viram, gostaram. É, vocês. Sei. Essa produção do Estádio 97. Não foi produção, isso não aconteceu mesmo? Aconteceu. Pior que aconteceu. O vídeo cortou um áudio. Caraca. Caraca. E o RG viu e falou, nossa, o Domingo falou, caraca. Ai, caramba. Que loucura. Mais mensagens. Salve, pessoal da Energia, que é o Gabriel de São Bernardo. Seguinte, esse estádio do Grêmio aí é tão grande... que até hoje ninguém conseguiu dar volta olímpica, mané. Foi bem. Chupa. É que o estádio é novo, velho. É. Sensacional. O estádio é novo, mas daqui a pouco nós vamos dar. Fica tranquilo. A volta olímpica! A volta olímpica! Vai, Vieira, libera. Vocês já estão dando faz tempo, velho. É o volta olímpica. É uma concorrência, viu, velho? Vocês estão dando faz tempo. Mais mensagens no nosso WhatsApp do estádio, da Energia. E aí, mano? Firmeza? Agora você não pode falar mais nada, hein? É. Acabei de entrar aqui no site e vi o título do Mundial do Palmeiras. É só você entrar lá no site www.globo.com.br/vídeos Jornal Nacional. Lá você vai encontrar o título do Palmeiras. Abraço, José Carlos, São Bernardo do Campo. Vai, Corinthians! Foi fraquinho esse, hein? José Carlos, aí, um abraço. Obrigado pela audiência, mano. Agradecer a audiência pra ficar meio... Imagina, o cara mandou bem, lógico que mandou, mano. O futebol é isso, é sacanagem, é zoeira. Brincadeira, é isso aí, velho. Oi, boa noite. Aqui quem fala é o Anderson, palmeirense de Guarulhos. Queria dar parabéns ao RG, que ele falou que a Grael ia ser campeã e foi medalha de ouro. Chupa, Benjamin. Valeu. Chupa, obrigado, Benjamin. Boa noite. Essa família Grael é boa, hein? É que o Nariga falou que não tinha Grael, que o Grael era comentarista. Não, você falou. Você falou errado aquele você dia. Você falou errado. Você mesmo se confundiu. Não. Sim, não. Sim, é. Eu não quer áudio, tá gravado. Eu não falei, não. Pode pegar, eu não falei errado. Eu disse, eu comentei sobre a Grael que tava disputando o título. Não, é que antes de você falar da Grael disputando o título, você tinha dado outro nome. Não tinha falado Grael. Não, eu falei esse Grael. Aí um tuiteiro lá do Benjamin escreveu que o Grael não era mais... era comentarista, não estava competindo. Quem está comentando? É o Lars Grael ou é o Torben, entendeu? Grael? Quem perdeu a perna foi o Torben. O Lars Grael é o comentarista. É o comentarista. E quem perdeu a perna, que foi ministro até, é o Torben. Né? E a filha dele é que está disputando. Que ganhou. Que ganhou o ouro. Já acabou. Ganhou, que ganhou o ouro. Ganhou? Parabéns, parabéns. O Brasil no iatismo é muito bom também, né? Muito. Olha, o Brasil é, ela que salvou, mais tem medalha. Ela que salvou a cara, né? Eu sei, mas volta sim, e meia o Brasil foi, ganha no iatismo. Sempre, sempre foi. Olha, o Brasil pode ser sempre lembrado em Olimpíada. É vôlei, judô. Iatismo. Sempre lembrado. E acho quem que sabe esse agora foi o ano mais fraco do judô, né? Não, mas no futebol também, né? Olimpíada. Mesmo o Brasil nunca tendo levado ouro, sempre mas prata. É sempre uma seleção aí que incomoda, é que sempre fica, chega junto, é né? É que fica aquela coisa de, tipo, como é seleção de futebol e Brasil, se não traz o ouro, é sempre meio que... Minimizam, né, a medalha. Minimizado, é verdade. Não, mas é sempre uma seleção que busca medalha. Mas o iate é que tem a categoria mais medalha. Sim. É mas de muito tempo que o Brasil ganha medalha. Às vezes tinha época que só ganhava também no iate, né? E pra você ter uma ideia, várias classes... Não saíram das Olimpíadas. Ah, as coisas de classe laser, classe star. Porque se tivesse, o Brasil ia ganhar todas essas medalhas também. É mesmo? É. Não tem mais por que, Vera. Você que é um iatista. Não, então eu não sei, cara. Então tá sinceramente, eu não sei. Não faço a menor ideia. Ele não é iatista, ele namorou com... Vai não. Te catar, ele poxa. Acompanhava o barco, sabe? Quando o barco vai... Falou o Mazarope aqui. Falou a baleia orca. Tá precisando magrinho. De ferramentas? Tá precisando? Melhor preço, você quer? Então vai na Dutra Máquinas. A Dutra Máquinas é a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. E lá, você não encontra só máquinas pesadas, não. Tem industriais. Também você encontra ferramentas como furadeiras, parafusadeiras, ferramentas manuais, cortadores de grama, geradores de energia, jogos de chaves. São mais de 30 mil produtos com preços imbatíveis. E olha que bacana, o grupo Black & Decker levará você para assistir o Barcelona em pleno Camp Nou. Isso mesmo, você viajará para Barcelona e ainda vai assistir esses grandes craques. É fácil concorrer. Vá até uma das lojas Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e concorra a uma viagem com o acompanhante. Depois, é só se cadastrar no site craquesdaperformance.com.br que você já estará concorrendo. E falta pouco, viu? A promoção acaba agora dia 31 de agosto. Confira o regulamento e participe. E ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt você encontra nas 5 lojas do Dutra Máquinas. São 2 em São Paulo, 1 em Guarulhos, tem em Atibaia e Mogi das Cruzes. E não se esqueça, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estádio 97 da Energia 97 também tem um oferecimento de Renault. Ah, vamos falar de Renault aqui, olha só, atenção, hein? É, meu amigo, quem anda batendo um bolão é a Renault, hein? Com a condição do Logan, que você só começa a pagar no ano de 2017, amigão. E ainda leva de graça a central multimídia 7 polegadas para você ouvir os jogos do seu time, hein? É ou não é uma bela jogada, hein? O Logan, além de ter um porta-malas gigante de 510 litros, tem computador de bordo, tem piloto automático e o maior espaço interno da categoria. Passe em uma concessionária e faça um test drive ainda hoje, hein? Renault Logan, cabe tudo que faz a vida valer a pena. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Ó, pessoal, corrigindo, quem perdeu a perna, eu errei, quem perdeu a perna foi o Lars Grael. Que era então o comentarista de hoje. E o Wagner Montes. Sim, não, mas não, eu tô falando de competidores aí, né? Wagner. Tô falando dos competidores, tá bom? Tá bom. Então foi o Lars Grael que perdeu a perna, não foi o Torben Grael. E nós falamos ontem do Zé Roberto... Porque não deixa de ser triste pra família. Nós falamos ontem do Zé Roberto, do técnico, ele é tricampeão olímpico, Zé. Tricampeão Zé, né? Olímpico, ele ganhou uma com os caras e duas com as meninas. É, parabéns. Não, tricampeão, velho. O Zé Roberto é muito bom, né? Obrigado! Não, não é você, é o técnico do vôlei. Pelo amor de Deus. Ah, é. Vamos lá. É, vamos agora com o Momento Sem Parar, vamos lá? Bora. Então liga, 3284-7097, agora é hora do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Onde se o sapinho para mim, o sapinho faz a... Alô? Alô? Opa, quem fala? Thiago. Ó, Thiago, tudo bom? Beleza. É, Thiago do quê? Não acredito que eu consegui. Baralho. Desliga aí, liga de novo, Aninho. Thiago é com TH, não? TH, isso aí. Boa, garoto. E Thiago do quê? Thiago Ieire. Só tem eu no mundo. Ieire, velho. É. Essa é difícil, hein, RG? Tá bom, quantos anos você tem? Essa é fácil, velho. 34. 3.4, RG. Ah, meu vizinho ontem tava apertado, foi lá na farmácia, disse que não aguentava mais, velho. Não aguentava mais? Ele foi buscar remédio. Tava com muita dor na frieire, sabe? Ah, mas sensacional! Salvou a hora. Ô, Domênico, você tava vendo o vôlei de praia ontem? Eu tava assistindo. Cara, vocês viram aquela Shelda? Tá parecendo a Dona Florinda, cara. Vocês viram como ela tá velha, mano? Tiazinha, né? Antiguinha, nossa, né, velho? A Shelda? Você chegou a ver, Sombra, ontem na transmissão? O tempo passa, mano. Visto. Ela é comentarista. É bacana, bonita é a Agatha, hein, mano? A Agatha é bacana, hein? Tem coisa melhor no Olimpíada pra você perder seu tempo. Tem vendo, coisa melhor, mas ela é uma modelo da Ford Models, cara. Ah, Vieira, você gostou mesmo é dos caras de lutando grande romano. Eu vi toda essa sai pra lá, velho. Adoro. Vieira Salsicheiro. Adoro. Nota que gosta disso aí, velho. Isso e levantamento de peso também. Adoro aqueles colãs. Aquele monte de gordo. Fazendo aquela força lá, o cara faz aquela careta. 360 quilos, hein, Montinho? Nossa. Caraca, velho. Meu, coisa horrível. Acima isso. De 105 quilos eu ficava vibrando. Bairro, o bairro, qual que é o bairro, velho? Granja Viana. Parabéns, aí é gente rica, véio. Muito rico ele. Quem mora na Granja Viana é muito rico. É Corinthians, Granja. Põe o time, brother. RG, põe o hino aí. Põe o hino do futuro líder do campeonato. Aê. Futuro líder pode ser o Peixe. É o Peixe, com certeza. Aí tá certo. E aí, velhinho, vamos ser líder mesmo ou vamos ficar aí do segundo, terceiro, segundo, ele terceiro? Ele acabou de falar, põe o hino do futuro hein? Líder. Ah, mas tô perguntando se ele afirma. Ele acabou de afirmar. Ô, e você concorda com o Benjamin que falou que o Pelé é maior que o Santos? Eu não falei, eu perguntei. Falou. Eu não falei, eu botei um ponto de interrogação. Eu falei, o Pelé é maior que o Santos. Depois eu peguei e falei, o Pelé deve se bobear. Não teve ponto de interrogação, não. Então, não adianta você querer detonar o Rio. Quem que é maior, os juízes ou o Corinthians? Ó, a sua mãe. Vai se ferrar, rapaz, fazendo uma pergunta. Não, lá, tadinho do Azedão. Fala, velhinho. Fala, amigão. Cada um tem seu craque. Se o Lucas Lima voltar a jogar, com certeza a gente pega a liderança fácil. É, o Lucas meteu uma mala, porque tava metendo uma mala gigante, né? E agora tá na reserva, agora, né? Pô, o Lucas Lima deu, depois que voltou da seleção lá, hein, velhinho? É reserva ele? Deu. Parou de jogar, hein, RG? Deu uma caída, hein? É, e grande. Impressionante, hein? Eu acho que ficou muito triste que ele não foi convocado. Eu também acho, cara. Oi? Cittadini tá botando ele no bolso por enquanto, né? É, e o Cittadini, se Cittadini aí vai vingar, hein? Vamos ver, vamos ver. E já estão prometendo um outro lá, né? Qual outro aí? É o Rodrigo. Mais um da base? É, molequinho lá. Já estão, já é promessa já. E os caras, vamos quando ver, os caras quando começam a falar, porque, né? Só não pode ser... Igual volta? Só não pode ser igual esse louco aí agora, de 19 anos, que some, volta, some, volta. E o Gabigol volta, RG? Ah, eu penso que é difícil, hein? O Gabigol, eu acho que vai entrar na mesma condição aí do Gabriel Jesus, viu, velho? Esses caras aí, acho difícil. O RG ouvinte, tô ouvindo atentamente aqui, né, no meu fone. Sim. Ah. É, no meu radinho de pilha, né? Sou tradicional, né? É, enfim, boa noite a todos. Boa noite, Benja, né? Boa noite, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Domênico. Boa noite. Boa noite, RG. Boa noite. Dá pra acelerar o processo? A voz do rádio não é altura, né? É técnica. Sim, vai. Boa noite, Mota. Boa noite. Boa noite, Vieira. Boa noite, impresso. E o ouvinte? Não, não. É boa noite, ouvinte também, né? Boa noite. Boa noite. É o seguinte, né? Eu fiquei... Acabou o hino aqui, ó. Vai cantando aí, RG. Faz a cama pra mim. Fazer a cama pra você? Exatamente. Obrigado, Vieira. Tem uma informação. Eu abaixei o BG um pouco. Tá um pouco alto. Informação do Impretzel. Informação do Impretzel. É a seguinte. Falei com amigos de dentro do Santos. Falei com amigo de dentro. Amigo de dentro. Parece que tem revelações na base do Santos. Sempre tem. Não, tem. Tem revelações. Então, eu cravo aqui isso. Cravo forte com gosto, né? Tem revelação. Inclusive, tem uma coisa que é o meu segundo, a minha segunda palestra essa semana. Eu vou dar uma palestra forte. É lá no canal 2. Você tá comentando luta greco-romana? Não, eu tô dando palestra na praia. Né? Palestra. Eu chego com a minha barraquinha de palestra e falo, posso dar uma palestra? Aí depois eles dão um. É uma palestra de palmito? Dá licença, você já, porra. Peraí, só pra terminar. Vai. É um tema forte, meu. É um tema forte, diferenciado. A minha palestra chama Não Tem Mais Bobo no Futebol. O Benjamin que gosta do jargão aí, ó. Nossa, fechar casinha. Fechar que mais casinha. Que você falou, Benjamin? Nossa, fechar casinha. É, o time encaixou. Ah, isso é uma bobagem. Futebol é coletivo. É, agora o Impresso. O Impresso, é o Santos vai ser líder? Olha, eu acho que... Ah, Impresso, não, desculpa, Zedão. O Santos vai ser líder. Não, mas eu queria dar opinião também. Ah, então, eu acho que o Santos pode ser líder como não pode ser. Ah, tem essa informação aí. Você tem essa informação? É. Os meus vertentos aí. Ó, Zedão, o Santos vai ser líder. Boa noite aí. O quê? Santos, o Santos vai ser líder ou o Palmeiras não vai deixar? O Santos pega aqui. Curitiba, lá em Curitiba. Três lá pontos Curitiba. Garantido. Fácil. Fácil? Eu não vou responder isso aí, mas só lembrando que o Palmeiras pega a Ponte e ainda não ganhou um ponto contra a Ponte dentro de casa. Aí tá respondido aí. Velhinho, acertamos a zaga aí, tirando o David Braz ou não? Eu acho que sim, viu? Acho que tá pelo número, né, RG? O negócio tá fluindo, né? Somos a melhor zaga do campeonato. Nossa, né? Esse David Braz, véio, pelo amor de Deus, hein? Mas é tão ruim assim? Ah, você foi, pega no pé do cara, que é bom cara jogador, velho. Mas naquela escala... Leva pro teu time. Mas na escala... Mas naquela, velho, naquela escala Lucão de zagueiros. Ele tá em que lugar? Escala Lucão, velho. É tipo escala Richter. É, escala Lucão. David Braz. Aí tinha Edu Dracena, né? Porque o RG também não gostava do Edu Dracena. David Braz era nota 4, velho. Mas o RG, Luiz Felipe e Gustavo Henrique, que nota que você dá pra essa zaga? Nota 6. Ah, tá indo bem, não tão? Não, tô indo bem. É, por isso que eu tô dizendo, melhorou. O Luiz Felipe, ele veio de algum time ou era da base? Saiu o David Braz, tá indo bem, né? Não, mas veio de onde? Quem? Não, o Luiz Felipe. Luiz Felipe. Ele era do Paraná Clube, gente. Paraná Clube. E o... A base não forma mais? Tem. Acho que tem. O lado zagueiro é difícil, né, o Santos, né? Ah, mas tem. Tem na base, sim. Tem saudade. Tem, mas eles fogem. Você tem saudade do... Não, quem foge é atacante. Não. É atacante. Tem saudade de Márcio e Toninho Carlos? Ah, não era essas coisas, né? Agora só açougueiro ali. E aquelas torres gêmeas lá, Alex e André Luiz? Não, Alex era bom. O Alex era bom, mas André Luiz... Alex é bom. André Luiz é o que fez o favor lá no título do Corinthians. Lá, pô, tá isso bom. Mesmo. André Luiz foi contratado pelo São Paulo. Foi, Deus. Ah, o São Paulo levou. Foi horrível, velho, pelo amor de Deus. Acho que foi o Milton Cruz, achou. Ele veio do Juventude. Meu Deus. Nossa, o São Paulo também contratou aquele cara do São Caetano, Luiz Eduardo, né? Eduardo. Cadê o cara? Meu, ele tinha machucado, né? Ele tá no São Paulo ainda? Acho que não. Não tá? Não, é o seguinte. Ninguém sabe. Ele sofreu uma contusão, eu acho que foi uma contusão até séria. E aí o São Paulo falou, não, o contrato dele acabava em dezembro, mas o São Paulo ia ficar com ele lá até o fim, até ele se recuperar, né? Que é honesto, né, cara? Claro, claro. O cara machucou, aí você tem que ficar com o cara lá, né? Manter, né? Falando em zaga, velhinho, e o Alex, será que assina ou não assina? Porque tá difícil lá, hein? Tá mesmo esquema do Robinho, né, RG? Meio mercenarião, querendo uma graninha e mais aí. Mas e esse joelho dele, será que é problema mesmo? Porque ele foi lá pra Portugal, os caras não fecharam, velho? Não sei, cara. Eu acho que do jeito que tá indo bem, tem que manter. E vamos voltar ao trio maravilha aí do Peixe pra gente poder ser campeão, né? Então, mas... Thiago Maia voltando pra compor aí essa setor defensivo do Thiago... Peixe aí, não tem como a gente não ser campeão. O Thiago eu ainda acho que fica um pouco, os alas lá eu acho que fica um pouco, agora o Gabigol, esquece, hein? Esse eu acho que vai embora. Ah, mesmo. O Copete tá jogando muito, né, RG? O Copete tá bem, sim. Aliás, as contratações, o Copete, o Yuri, estão bem, estão indo bem. Até porque o Santos precisa de dinheiro, apesar que né, o Yuri machucou, né? É lógico que tá precisando de dinheiro, né, mano? Quem não precisa de um dia até é eu, tô falando, mas o Santos agora tá numa situação que precisa vender o Gabigol de qualquer jeito. É isso aí. E agora é a hora também, né, RG? É. Velhinho, olha, mas se não pagar os direitos de imagem, RG. Velhinho, mano. A campanha tende a declinar. Ah, o presidente falou que paga agora no final de agosto. Ô, velhinho, Santos e Curitiba, teu placar. É Curitiba e Santos, né? Curitiba 2x1 pro Peixe lá. 2x1, boa. Se for 2x1, tá ótimo. Eu prefiro 2x0, pra não sofrer 2x1 muito. 2x1 e a liderança, né? Tá certo. Quer mandar um abraço, velhinho? Pra vocês, cara. Vocês são sensacional. Fazem nosso trânsito ficar melhor aí. Valeu, viu? Boa, valeu, Thiago. Together, velho. Abraço. Valeu. Valeu. Vamos lá, segundo ouvinte, momento sem parar. O sem parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Daí, Leão! Gigante guerreiro, Daileon! Alô? Alô? Fala. Fala, Dudu, tudo bom? Opa, quem é? É Lucas. Ah, Lucas, tudo tranquilo? Tranquilo, e aí? Lembra? My name is Lucas. Yes. É, Lucas do quê? My name. Lucas Croco Monteiro. Croco Monteiro? Isso. Tá certo, e quantos anos você tem? 2.5. 2.5, RG. Porra, uma vontade, velho. De que, RG? Que isso, RG? Tomar água de croco, sabe? Ah, sensacional! Se tiver com vontade de ver de novo, eu te mostro. Ai, nossa! Ele gostou do último. Ai, que coisa. Aí você falou isso mesmo. Então, primeiro empolgado aí. Você tá com essa bala toda? Não, você que falou, você e o Domênico. Não fui tá eu. Com essa bala toda? Foi o Domênico, o Domênico. Mostra aí, vai. Tá com essa bala toda? Opa! Não, aqui, ó. Põe aí. Peraí, você quer... agora você quer ver mesmo? Ô, Domênico. Vai, põe mostra, na mesa. Essa bala toda aí. Mostra. Não sou eu, cara. Põe o áudio. Que isso? Não fui eu. Os dois. Serve a linguiça aí. Que serve a linguiça? Time. Bairro. Meu bairro. Qual bairro que você mora, velho? Belenzinho. Ah, Belenzinho. Belenzinho. Eu morei ali numa travessa da Celso Garcia, lá embaixo. Isso, aqui pertinho também. Perto do Romão, lembra do Romão Magazine que tinha loja? Lembro. Ainda tem. Era corintiano, né? Era, não é. O Romão tá aí. Ainda Romão, tem Marcelo, a loja. Marcelo, Marcelo. Ainda tem? Mas você morou na Celso Garcia sentido centro ou sentido bairro? Sentido centro. Não, desculpa, sentido bairro. Lá perto da tua pé. Tem no Xingu lá? Na sauna? E a Rua Clélia, é sentido centro ou bairro? Gente, cara, é um idiota. Jegue. O Romão não é perto do Hospital Cristo Rei? Era Cristo Rei, né? Fechou. Hoje é o dia do Cristo. Santo Rei. Ah, é Santo Rei. Fechou. Ô, velho, o time? Coringão. Coringão. Filcaço, velho. Aí a gente fechar, toca hein, três véio. Todo jogo. Vai amigão. Fechar, tá indo embora. É, eu quero ir na torcida Estádio 97. Oba. Boa, garantiu sua vaga aí na torcida Estádio 97. Corinthians e Vitória. Você precisa estar na Rua Tutóia, número 77. Qual horário, Sombra? Precisa estar até às 5 da tarde. 5 da tarde, você tem possibilidade de largar serviço, estudo, alguma coisa? Assim? Passa no PS, né? Tá tranquilo. Estudo? Tá tranquilo. Não sei, às vezes é um estudante. Passa sei. No pronto-socorro lá e fala, tô com dor de garganta, não posso ir pra escola. Estudante? Ah, você viu? O bar da professora é corintiano, não pode ser estudante. É um idiota mesmo. Agora, mano, 3 pontos garantido, né? É, eu espero que seja. Eu esperava que fosse 3 pontos contra o Figueirense também. Olha, o Chiesa vai deixar o dele, fica tranquilo. Mas o Dagoberto não joga, mano. O Dagoberto foi suspenso pelo STJD. Tá absurdo, né, isso. Ah, o Chiesa é o artilheiro. Esse Chiesa é louco pra deixar o golzinho lá, hein, velho. É. Não, tem que tomar cuidado com aquele Marinho. Será que o Marinho joga, velho? Que merda, hein? Marinho doidão. Esse Marinho foi o protagonista das duas coisas mais engraçadas que aconteceram, né, em entrevista, né, não? Foi. Impressionante, cara. Um lá que ele falou que ele tava no Ceará, né? Quando ele tava lá aquela falando. Aquela do cartão amarelo. Foi bom, não sabia que merda, tô suspenso mesmo. Que merda. E... sabia não. Não, mas ele teve um episódio recente também que ele trombou com o goleiro do Cruzeiro. Apagou. E ele não lembrava que ele tinha feito gol, velho. É. Essa foi pior ainda. É, doidão. Tendo o Cássio em campo, é bom ele tomar cuidado, né? É, o Cássio tá sangue nos olhos. Olha, véio. Sabe, maninho, o Leandro Banana também não lembra que fez o gol. Não, mas é porque ele não faz mesmo. É, tá um ano. Esse é porque é ruim mesmo. Mas, ô amigão, com relação aí à campanha do Corinthians, nos últimos 6 jogos, o Corinthians só teve uma vitória, que foi contra o Inter. Você espera que o Corinthians agora, diante do Vitória, faça o quê? Você acredita que o time possa vencer e vencer bem? Ou você acha que o Corinthians ele tá muito inconstante agora na mão do Cristóvão e não dá pra cravar nada? Então tá complicado, né? Tipo, a gente vai torcer pra vencer e tal, mas tá difícil. O jogo que era pra vencer contra o Figueirense não venceu. Quando o Cruzeiro faz gol no começo e depois toma sacode do Cruzeiro, que era pra ter perdido aquele jogo, né? Sim. Então, é contra o Grêmio a mesma coisa, então tá complicado, assim. Eu não tô tão confiante assim, não, mas... Ah, mas vou te falar, mano, essa sequência do Corinthians aí, ó. Pega o Vitória agora, depois ele sai e pega a Ponte em Campinas, que é um adversário um pouco mais enroscado. Mas depois volta pra São Paulo pra pegar o Sport, cara. Tem que vencer esses 3 jogos, mano. Pelo tá menos ganhar os 2, né, em São Paulo e empatar com a Ponte em Campinas. Mano, você tá de brincadeira. A Ponte Preta é o quintal do Corinthians, né, velho? Não, mas a Ponte tá com... A vida inteira foi. A Ponte tá com o time acertadinho, velho. A Ponte Preta tem complicado alguns jogos foi, ali. Mano. Inclusive, o Inter só arrancou o empate da Ponte, que garfaram a Ponte. Meteram a mão na Ponte, é verdade. Mas eu só admito, talvez, o empate é contra a Ponte Preta. Mas contra o Vitória, o Corinthians tem que vencer e contra o Sport também. Tô errado? Não, tá certo. E esses 3 jogos vão dizer o que vai ser o resto do campeonato aí. Porque se não pontuar bem nesses 3 jogos aí, eu acho que já joga a toalha mesmo. E outra, amigão, se o Corinthians fizer 7 pontos nesses próximos 3 jogos, o Corinthians, ele inegavelmente vai voltar pro G4, não tem jeito. Não tem jeito, o Corinthians tá um ponto. O problema não é tanta pontuação, o problema é o time. Assim, eu vejo como um problema é o time. O time já não é lá essas coisas. Antes tinha o Tite pra segurar, agora com o Cristóvão eu não vejo muita esperança do time se manter no G4, não. Mas, ô amigão, o Cristóvão ele fez algumas mudanças na equipe. É, pode ser que o Pedro Henrique volte pra zaga no lugar do Iago. O Elias ele retorna pro meio campo ali, vai jogar do lado do Bruno Henrique. Aí, eu particularmente não gosto desse jogador que é o Rodriguinho. O Cristóvão treinou com ele. Então, o Rodriguinho eu tiraria do meu time. Mas na frente, eu acho que ele colocou o cara mais, teoricamente, gabaritado que nós temos ali, que é o Guilherme, para fazer a função de centroavante. Eu, se fosse Cristóvão, jogaria no meio campo ali com o Bruno Henrique, com o Elias. Aí, aquela linha de três na frente dos volantes ali, colocaria Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto e Romero, tá certo? E centralizado lá como centroavante mesmo ali, o homem gol, o Guilherme. E torcer para ninguém se machucar. Sim. Esse eu acho que é o time ideal do Corinthians. É, mas o Cristóvão, ele gosta do Rodriguinho, não sei porquê. O Tite também, quando tava no Corinthians, ele dava muita chance pro Rodriguinho. O Rodriguinho, cara... Esse jogador nunca faz nada e todo mundo gosta dele. Mandaram o Michael não dá pra confiar, né, mano? Pra Ponte Preta. Joga mil vezes melhor que ele, moleque da base. Sim, o Marcial pro Cruzeiro. É uma coisa pra ficar com aquele Williams também. É, mas vamos ver o que acontece. Amigão, manda seu placar, então, pro jogo que você vai segunda-feira, 8 da noite. Corinthians e Vitória. 2-0 no conforto. Boa, então, quer mandar? Eu vou sofrer, mas pelo menos vou sofrer no conforto. É isso aí, mano. 2-0 fora os ameaços. Quer mandar um abraço pra alguém? Ah, ó, quero mandar um abraço aí pros meus cunhados, Vinícius e Paulo Henrique aí, que eles assistem, ouvem o programa aí também. E pra vocês aí, continuem fazendo um bom trabalho aí. Boa, obrigado pela audiência. Falou, fera. Valeu, até mais. Falou. Valeu, até mais. Ah, valeu. Desculpa, Dodô. Vai pro inferno. Que é isso, Domênio. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ó, querida, ó, querida, ó, querida Clementina. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, quem fala? Anderson Rodrigues Cerqueira. Fala, Anderson. É... Quantos anos, hein, velho? 3.0. RG. Sim. Hoje, quinta-feira, 3.0. Não, hoje não, mas ontem lá em Santa Isabel, meu vizinho lá tava puto da vida. É lá, mesmo? Por quê? As galinhas escaparam, velho. Ah. Quebrou a cerqueira lá. Que ele sensacional. Aí, o galinheiro lá e ferrou tudo. Nota 69. Ó, 69? Esse friozinho? 69, RG. Bom, hein? Pô, mas aqui dentro do estúdio não tem friozinho nenhum, não. Não, não. Só de pensar o que tá lá fora. Aqui dentro do estúdio é uma sauna aqui. Ah, tá frio. É que desligaram, né? Tá é. Quente, aliás. Tem um neguinho aqui chorando. Qual que é o bairro aí, velho? Ai, tá frio. Jardim não, é o Jardim Caraí. Jardim ou não é Jardim? É Jardim ou não é Jardim? Não, é Jardim que está aí. É que eu ia falar o outro bairro que eu tinha morado há muito tempo, mas esse aí é o que eu moro já faz uns 5 anos. Mas esse que você mora é no Grajaú, é lá perto do Grajaú, na Zona Sul. Isso, é aqui na região mesmo. Ah, então chupa todos aí do programa aí. Os babacas e os não babacas. E o programa. Time, cara? O Soberano. Ó, o rótulo que o Sombra detesta aí, ó. Sombra não vai te atender porque também. Você falou isso daí. Nada a ver. Não gosta. Nada a ver, nada a ver. Quando o São Paulo tava lá ganhando tudo, ele vinha aqui. Soberano. Não, não, não, não gosto, é mesmo, Mota? Time da fé. Time da fé, eu gosto. Time da fé é uma coisa. Outra história. E o Mateus Alves gravado aí. Hã? O time da fé é tradicional. O time Soberano. Ô, Anderson, vem cá, rapaz. Você acha que o Ricardo Gomes... Ele disse que precisa de um mês para conseguir botar as ideias dele e aí saber até onde o São Paulo pode chegar nesse ano, né? E aí, você acha que esse um mês aí não vai ser muito demorado? Você acha que não devia... Bom, fazer o quê, né? Antes disso também não dá para fazer milagre, né? É, porque assim, todo profissional que entra numa empresa, no mínimo tem uns 3 meses de experiência lá, né? Então, assim, se tratando de futebol e se tratando também do São Paulo não ter nenhuma qualificação de jogadores ali, então acho que, assim, ele é um bom técnico para servir o São Paulo até o final do ano. Eu acho que o São Paulo poderia pensar em algo melhor lá para o ano que vem, porque o Ricardo Gomes ele nunca provou nada, assim, voltou para o São Paulo, eu acho que foi mais por falta de opção e também por falta de uma verba maior para contratar alguma outra destaque aí que seria roubado por uma outra seleção, né? Então acho que o São Paulo contratou para tapar o buraco. Então, acho que ele é um bom técnico para repor até o final do ano. Você acha que no final do ano vão mandar ele embora? Ah, sei lá. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, seria um ótimo técnico para ficar até o final do ano, para o time não cair. Porque, assim, o São Paulo não tem mais condições nenhuma de brigar por Libertadores. É mais pelo meio da tabela mesmo. Ó, essa coisa de dizer vai ser mandado embora, isso não dá para dizer. Depende. Se o cara... Depende da campanha que ele fizer. Se o cara for campeão da Copa do Brasil. Se o cara faz... Não, veja bem, tudo bem, se for campeão da Copa do Brasil... Não vai, não cai. Aí você pode ter certeza que o cara continua. É. Agora, depende sobra Marcelo que... Siqueira foi isso. Se o cara consegue um milagre de levar... Ó, se hoje o Ricardo Gomes consegue um milagre de levar o São Paulo até uma zona de Libertadores, capaz de continuar também. Então, vou te falar uma coisa, saiu uma matéria no UOL agora... Que em 7 anos de trabalho, o Ricardo Gomes passou por 3 clubes e nos 3 clubes ele teve aproveitamento de G4. É, tomara que ele tenha então, esse aproveitamento no São Paulo também, né? Mas eu não acho que ele é tão gabaritado assim como o São Paulo foi um deles. São não, Paulo, mas é que tá. Vasco. O trabalho do Ricardo Gomes... Pigarro. Nossa, tô para de fumar. Fuma mesmo, mano. Não, não fumo, não fumo, não. O problema é a água, meu. É, essa água, assim? Água da cozinha aqui. Não, mas o trabalho do Ricardo Gomes, Sobra, passa muito pelo número de reforços que a diretoria de São Paulo possa estar trazendo para o ano que vem também. Por mais que tenha trazido o Chaves, o Bufarini, trouxe Cueva e tudo mais. Mas não precisa para o ano que vem, precisa para agora. Então, mas é que agora não tem mais como trazer, Sombra. Você vai trazer quem? Mano, eu entendo. Jogador de Série B, cara. Tem que ser dinheiro de jogador de Série B. É aquele jogador nível 3, velho. Ou o cara que não jogou 7 jogos. É igual no draft lá, quando a gente jogava videogame, que só sobrava aquelas pereba, velho, sabe? Com o overall de 54, velho. É o que tem agora pro futebol brasileiro. Tudo bem, jogador de nível 3. Só que o São Paulo já tem alguns jogadores de nível 3, né? É, então, por isso que eu tô falando. Não, não vale a pena hoje gastar cartucho contratando qualquer quirela que tenha no mercado, porque você vai trazer mais do mesmo. É, a diretoria de São Paulo precisa se programar pra trazer alguém top pro ano que vem pra repor os caras que saíram. Por exemplo, o Ganso. A esperança é que, de repente, você cata um lá, que é desse nível 3 pelo time que joga, e você consiga ver que é um cara que tem potencial pra desenvolver um futebol melhor. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Alguns exemplos. O Corinthians um dia foi buscar o Paulinho no Bragantino. Então, mas sabe o que difere, Sombra? Quando você tá com o elenco montado, igual o Palmeiras. O Palmeiras aí pode se dar o luxo hoje de tentar aí, vai, que nem quando trouxe Roger Guedes. É um cara que ia ser inserido aos poucos no time e não ia ter aquela pressão pro cara entrar. Mas, mano, se trouxesse Johan também aí da Chapecoense, é um moleque que tem qualidade e vai ser inserido aos poucos no time se é aquela pressão gigantesca pra que o moleque entre. Foi o que aconteceu com o Paulinho também. Ok. Mas no São Paulo, o São Paulo traz hoje um cara... A torcida já cria expectativa, fala, pô, será que esse cara é o novo Caleri? Será que é o novo Ganso? Não, não. Não, mas olha, você também pensar sempre naquilo que o torcedor pode pensar, é difícil, porque não é só o torcedor, Sombra, você precisa se programar pra substituir os caras que saíram com qualidade. Por exemplo, a diretoria do Corinthians, ela não conseguiu repor a altura aí, ó, jogadores como o Jadson, Renato Augusto, como o Ralf. Perdão, mas assim, o São Paulo, o desempenho do Ricardo Gomes não vai poder ser medido pelo aquilo que o São Paulo pode trazer no fim do ano. Por quê? Dependendo do que acontecer este ano, não tem sobrevida pra ele. Mas eu acho que é até meio injusto. A sobrevida do Ricardo Gomes, no meu entender, o futebol ele é injusto de muitas maneiras. Mas não adianta. Você colocar um cara com um barco afundando e falar, pô, coloca na rota novamente e chega lá daqui a 10 mil quilômetros, é difícil. Mano, desculpa, mas assim, na minha opinião, o que vai determinar uma longevidade do Ricardo Gomes no São Paulo, não é o que ele pode fazer no ano que vem com reforços que venham no fim do ano. Exatamente, é o que ele tem pra fazer agora com o que ele tem aí. É o que ele vai mostrar agora. A competência, não tô nem dizendo competência, mas a sorte misturada à capacidade vai ser medida com aquilo que ele puder fazer, com aquilo agora que o São Paulo tem agora, nesse momento. Então, assim, eu sou consciente de que é um time mediano. Se dentro desse patamar ele ainda aparecer, ele conseguir fazer o São Paulo chegar num G4... Os ingredientes estão aí, velho. Tá. O que tem aí, é isso tudo aí. Bem, Sombra. Então, tem tempo pra... Então vamos ver o seguinte cenário. Ele não consegue fazer o São Paulo chegar num G4, mas ele briga ali, aquele... Sabe aquela coisa de final de campeonato? Ele fica entre a quarta e a quinta posição, brigando, e no fim não consegue. Não, mas querendo ou não, ele acabou chegando num G4 dessa forma. Aí Eu acho que tem que dar um voto de confiança pro cara. Aí vai pesar uma outra coisa, que é Copa do Brasil. Por exemplo, como foi? Por exemplo, às vezes você fala, olha, cheguei na final da Copa do Brasil e briguei pelo G4, pegando o time lá embaixo. É, é lógico que vai ser assim, isso. Pô. E outra, você tem que medir a emoção. E no futebol é assim. É, sabe a emoção do momento? É a emoção do momento. Oh, não, por exemplo, o São esqueça, Paulo faz uma campanha. Não esqueça que o presidente do Inter abraçou o Falcão, levou o Falcão e disse, eu estou trazendo o Falcão. Quanto tempo durou o Falcão no Inter? É. Foi nem um mês, né? Isso só dá pra medir? Essa sua questão, que pra mim é o seguinte, se ficar longe de G4 e não pegar nada da Copa do Brasil, na minha opinião, não tem 2017 pro Ricardo Gomes. E até não, o adversário da Copa do Brasil, né, Sombra? E não falo isso porque eu não gosto, porque eu também acho que o Brasil tá uma porcariada de técnico. Tudo muito parecido, não, é tudo muito igual. Tudo muito tudo igual. Tudo japonês. Tudo igual por aí. Maioria tudo igual. Tudo igual. Se você me falar também, do Abel, tô nem aí pra Abel também. Ganhou o quê em quanto tempo? É, entendeu? Demorou pra ganhar, né? Bom, não, eu acho que ele teve o bom momento dele. Hoje eu acho que já não, sabe? Já não vive esse momento também. Já não vive também esse momento. Mas vocês vão pegar o Juventude. Se toma uma paulada do Juventude e sai da Copa do Brasil, é uma situação pesada pra ele. Não, desculpa. Aí eu acho o seguinte. O Juventude começa logo mais. É o início do Ricardo Gomes. Ainda tem o pretexto de você dizer, não, mas, meu, ele pegou o time agora, o time tá mal, não sei o que lá. Entendeu? Veja bem, o futebol, você tem que ir medindo ponto a ponto, momento a momento, cara. Momento a momento, não tem jeito. Agora, alô. Deixa eu falar, Mauro. Eu tô ouvindo. Mauro, você que tinha você gostava muito do Feola, né? É, o Feolinho. Viu? Você gostava do Pedro Rocha, vô? Ah, Pedro Rocha. Jogou muito, hein? Jogou muita bola, viu? É. Viu? É. Oi. Diga, vô. O São Paulo, viu? Tava vendo o Thiaguinho Mendes não joga, né? Não joga. Tá. O que eu faria? Põe o Thiaguinho? O Thiaguinho Mendes. É. Põe o Buffarini de meia, porque ele jogava assim. Sim. De meia, entende? E põe na direita, salva a carreira do Wesley. Põe ele de lateral. Alô? Não. Alô? Não, para, desculpa, você tá inventando. Peraí, deixa eu concluir. O Wesley não, põe o Bruno então que não, tá no banco. Não, tá bom, ele não. Tá no banco? Tá, Bruno. O Bruno, tá. Eu tô sem no eu não tá paguei. Sem óculos? Não, eu não paguei a mensalidade do São Paulo esse mês. Mas o Getúlio... Eu tô indo correr ali na Praça Pompeu de Toledo lá. É Praça Roberto Gomes Pedrosa. De Pedrosa, é. Então eu não paguei. Praça Pompeu. É, de Toledo. Não, é outra que é mais baratinha, viu? Vovô, é verdade que não, você peraí, assistiu. Não, peraí. É só pra terminar. Põe o Wesley, quando jogou no Paranaense, ele jogou de lateral. Véio, chegou ele. Agora, tá uma mala. Ah, Vieira, você. O vô, que é um pontinho? Deixa eu brincar com você. Fala. O que, que é um pontinho? Quer brincar com o Vieira. Respeito o vô. Que é um pontinho branco. Cuidado, se tiver, Vieira. Alô. Fala, vô. O que, que é um pontinho branco do lado de vários pontinhos amarelo com um pontinho marrom? Hã? Não faço a menor ideia. Peraí, vô Mauro. Vamos lá. Deus. Manda de novo essa charada. Belezinha? Vamos lá. O que, que é um pontinho branco do lado de um monte de pontinho amarelo e marrom? Amarelo e marrom. Belezinha? Belezinha. Não faço a menor ideia. É um arroz careteiro. Hoje tá demais, hein, aquele que vem batata palha. Isso, é não. Vocês estão falando besteira. Arroz carreteiro não vem batata palha. Esse arroz palha, com batata palha e ovo e bacon é arroz birubiro. Birubiro, Então eu errei o pontinho. Arroz carreteiro é charque e arroz. Mas qual que é a cor do charque? Charque é carne seca. Aí, ó, marronzinho. Ô, vô, deixa eu falar. Você tava no estádio quando você viu o Leônidas dando a bicicleta? Alô. Tava? Não, eu sou mais. Caiu, era porque eu trabalhava no MAP, não podia. No MAP? Eu fui estagiário do RG no MAP. É mesmo? Comecei com ele. Com certeza não, viu, vovô? Esse foi o momento sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou paz e amor para a liberdade de uma geração. E o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila? A bolinha amarela e sorridente do Smile fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno

Não! Para! 12 anos! Mas, ô Domeniquinho, você não vai ter vida longa com esse pó desse jeito, botando os caras pra correr. Não, Domeniquinho, não. Domeniquinho, não, velho. É o Hipólio. O Domeniquinho vai dar um pitch na voz aqui, que no caso não vai dar, velho. Mas seria, sabia o que eu tentei fazer? O que, o Domeniquinho? A voz dele não tem como. Não tem como. Não, infelizmente. Extra, você merece extra economia. O Estádio 97 traz agora mais mensagens através do WhatsApp da Energia 97. Deixa eu pegar aqui o telefone, 94-353-0150. Mensagens que também vem no oferecimento de HDI Seguros. É de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E oferecimento da BV Financeira, crédito consignado para você realizar mais. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Pessoal do estádio, o Mano tem razão na discussão do Mundial e do Filho. Acontece o seguinte, o Mundial ganha pelo seu time, é seu para sempre. Enquanto o Filho, você pode descobrir que ele não é seu, entenderam? Do vizinho? É. Olha, você vê, mais uma conclusão bizarra com lógica. Pai, tá vendo como o cara tem razão também? Vai saber, mano. Até você ter o DNA na tua mão lá no programa do Ratinho, mano. Ó, por exemplo, o filho do Benja, velho. O moleque é muito bonito, cara, pra aparecer com ele. Não, os moleques não parecem com ele, não adianta. Isso aí é nada. É verdade. Nada, cara, lembra nada. Isso é verdade. Isso é feito no copinho. Nada, velho. Nada. Foi feito no copinho. Vocês colocam é uma situação delicada isso que vocês falam. Delicada não é, velho. Delicado pra você, né? Não, pra mim e pra vocês. Vocês colocam... Não, foi o Mano que botou a hipótese. Não coloquei hipótese. Coloca uma situação complicada. Não, eu falei, ainda bem que eles puxaram a mãe. Foi feito no copinho, a gente sabe. Olha aí, Mano. Ainda bem que eles puxaram a mãe. Você conseguiu frear em cima. A gente sabe que da parte da sementinha não veio de você. Aí o Domingo tem razão, você não tem limite pra brincadeira. É, não tem. Vamos lá, mais mensagem. Zoeira never ends. Ih, lá vem. Aqui é o Dan de Santo André. Ó o bairro, vou mandar uma mensagem pro Benja. Vai lá. Aí, Benja. Desculpa falar, mas sobre a sua aparência eu vou ter que rimar. Você é mais feio que o Michael Jackson. Se feiura fosse moda, você seria fashion na saída do meu trampo. A concorrência não se mete. Ponto pra casa, ouvindo Estádio 97 e as merda que o Mano fala também, que é bem louco. Vai correr! Eu gostei da rima, velho. A rima final foi ótima. É, tá bom de rima. Hoje tá bom. Mas ele não rimou, mano. Ele rimou. Foi bom. Mas foi bem. A ideia foi boa. Hoje foi legal. Hoje no programa, hoje é o melhor que eu já falei no começo. Hoje vai ser difícil. É. Não tem assunto, não tem nada. Caraca. O cara foi bem. O cara foi bem demais. Vamos lá, mais mensagens. E aí, galera do Estádio 97, aqui quem fala é o Fernando do Sumarezinho. E olha, o Mano tá coberto de razão. Eu, por exemplo, se fosse o pai dele, preferia ver o torneio Maria Quitéria do que ver ele nascendo. Aí, tá vendo? Mas me deu razão. É o Maria Quitéria do que ver o Mano nascendo, velho. Olha, o Corinthians já ganhou essa porcaria desse torneio também, velho. Lembra do Maria Quitéria? Foi quando o Luxemburgo mandou o Marcelinho embora. Foi naquela treta lá. É verdade, é verdade. Um abriu a gaveta do outro, né, velho? Esse é o Estádio 97. Oferecimento de HDI Seguro. Você tá lá no seu carro, tá tranquilão, tá esperando a esposa fazer compras, né? Você quer ficar no carro ouvindo o Estádio 97, ela vai fazer as compras. Você tá parado e não acredita no que acontece contigo. O quê? O quê? Pancada na traseira. Oxi. Pô, conseguiram bater na tua traseira, você tava estacionado. Quem foi? Cara. Vou lá ver. Vai lá ver quem que foi. Quem que foi? Olha quem foi. Você viu quem que é? Vi. Ivete Sangalo, bateu na traseira, rapaz. Bata de novo. Nossa, mas você deu sorte, sabe por quê? A Ivete tem seguro da HDI. Bicho, é bonito, é só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem em São Paulo, tem no Rio, tem em Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Oxi. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço, hein? HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97. Tem mais mensagens? Tem. Salve, rapaziada do estádio. Aqui é o Rodrigo de Itaquera. Aí, Sombra, emocionante aí que a rádio vai bancar as passagens pro ouvinte conhecer o irmão dele aí, da hora, hein? será que não tem como a rádio bancar as passagens pro Domênico e conhecer o Mundial do Palmeiras? O ruim vai ser falar pra onde que tá, né? Que ninguém sabe. Abraço, rapaziada. Show de bola. Estádio 97. Vou te falar. Esses ouvintes aqui do estádio... Hoje tá demais, hein, velho? Os caras... Velho, hoje os caras tão criativos. São espirituosíssimos, cara. Espirituosíssimos. Esse é o clima do estádio, né, velho? É claro. Estádio 97 também tem o oferecimento... Ah, Dodô, vamos falar da Pirelli. Aliás, vamos. Deixa eu ligar o meu Fórmula 1 aqui, peraí. Ah, com certeza. Porque chegou a promoção Pirelli e você no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Acima de R$350 em compras de pneus Pirelli, você concorre a 2 ingressos para você assistir ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, hein? E ainda milhares de prêmios instantâneos no momento da compra. Serão 250 ganhadores. Olha que legal. Acelerou, comprou, ganhou. Procure seu revendedor oficial e venha viver essa emoção com a Pirelli, hein? Aliás, você pode consultar o regulamento, tá completinho lá no site pirelli.com.br. Consulte pirelli.com.br. Certificados de autorização Caixa 1168716 e 5168816. Todos juntos por um trânsito melhor, é Pirelli, amigo! Hero, o melhor aplicativo para cuidar da sua vida digital. Quer saber mais? Acesse fshero.com.br. Estádio 97, que também tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Ô, Oba, oi. Você chegou a marcar aí quais foram as melhores mensagens hoje ou não? 1, 4 e 8. A 1, a 4 e a 8? É. Qual é a 1? E a do Benji. Deixa eu ver aqui, vamos ver qual que é um aqui. Mensagens que vieram no WhatsApp aqui. Fala, rapaziada, do Estádio 97, beleza? Aqui é o Eric Thiago, da Zona Norte de São Paulo, Vila Nova Cachoeirinha. E gostaria de saber se vocês têm autorização do Ibama pra criar o moto aí, viu? Não. Essa foi a melhor, mas foi muito boa. Foi boa. Essa aí pra mim ganhou, não precisa nem botar as outras, ok? É. Vamos ver agora, segundo candidato. Salve, pessoal da Energia, aqui é o Gabriel de São Bernardo. Seguinte, esse estádio do Grêmio aí é tão grande, que até hoje ninguém conseguiu dar volta olímpica. Mané. Mané, boa, você é melhor. Você é Mané. Boa, tem uma jorrada na tua cara. Esse aí é Mané. Mas foi boa, foi boa. Tem mais um aqui, vamos lá, mais um candidato. Aqui é o Dono de Santo André. Mandar uma mensagem pro Benja. Aí, Benjo. Oi. Desculpa falar, mas sobre a sua aparência eu vou ter que rimar. Você é mais feio que o Michael Jackson. Michael. Seria fashion na saída do meu trampo. A concorrência não se mete. Ponto pra casa, ouvindo Estádio 97. E as merda que o mano fala também, que é bem louco. A rima é melhor. E o último candidato de hoje. Ô, Domênico, RG, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando vocês viram meu Bilal, o que vocês acharam, hein? Fiquei impressionado, juro por Deus. É grande, né, velho? Juro por Deus. Falei, não é possível que é desse tamanho. Grande demais. Mas qual é o nome do ouvinte que mandou isso montado? É, Benjamin Bach. É. Pô, Mota, você é inocente, não, Mota? Não, achei que eu ouvi. Nossa, Mota, pô. Teu voto, Vieira? É, o meu voto é o do Rap do Mano. Rap do Mano. Você, Mota? Meu voto é pro cara que falou do Olímpico, que é tão grande que o Grêmio não dá uma volta. Olha, eu fiquei muito indeciso, mas... Por o RG concordar com o Domênico no áudio, eu vou votar no áudio que o ouvinte Benja mandou. Olha, tá empatado. Temos um triplo empate aqui. Triplo empate. Nossa, só faltou você tirar a calça agora e correr lá, hein? Só faltou. Só que eu mais ri, RG. Chamou de bolinha. Fala sério, né? Você tem opinião? Fala sério, hein, velho? RG, o seu voto, RG. O rap do mano. O rap do mano. Domênico. Montagem do Beijo. Aí, É, Domênico! Temos um empate! Temos um empate! Você, mano? É, como o Ben já faz parte da bancada, eu acho injusto premiá-lo. Eu acho que a gente tem que premiar um ouvinte. Então eu voto no cara do rap lá. 3-2 o rap. Benjamin, o seu voto. Você não pode votar. Ele mandou mensagem. Pode, mas não, vai votar nele mesmo. Posso falar? Não é, você não é... tem que votar. Ele pode ser e o Bar. Não, mas pode falar, juro por Deus. Ficou demais. Eu voto em mim. Porque não pode votar em você. A ênfase que o RG e o Domênico dão e os dois concordando foi muito legal. O RG concordando foi pra mim o ápice. 3x3. E você vota em quem? Você é um cara que... Pra você é o voto. Ah, não, tem o Bar ainda. Não. Põe de novo o Bar. O Bar não quer se comprometer. Peraí, o Ben já vai falar da Iliar e na sequência eu voto. Olha só, amigão, quem entende de bateria pra carro e moto recomenda Iliar. E você sabe por quê? A nova Iliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Ah, isso aí. Ó, mas o meu voto... Vai pra quem? Vamos lá, quem vai, quem ganhou? Você vai reprisar. É? Que é? Ele já vai mandar. Você vai reprisar o voto? Reprisa o vencedor, então. Vota reprisando, pronto. Já coloca. Reprisar o vencedor? É. Tem 2 aqui, né? Vou reprisar o vencedor. Ô, Domênico, RG, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quando vocês viram o meu Bilal, o que vocês acharam, hein? Eu fiquei impressionado, juro por Deus. É grande, né? Juro por Deus. Eu falei, não é possível que é desse tamanho, é grande demais. Ai, meu Deus. É dentro! É um doente, isso é um doente, velho. Mas parabéns ao ouvinte do rap, é tudo uma brincadeira. Parabéns ao ouvinte do rap, foi espirituoso demais. Foi bem, foi bem. E o Ben já quer ganhar o prêmio mesmo, ele tá falando sério, velho. O prêmio dele tá guardado. Mas que ficou bom, ficou. Tá, ficou, foi sensacional. Agora você tem que citar quem que editou isso aí. Ah, eu quero agradecer muito essa mente diabólica do Bar e o Futrica. O Futrica tá... Não, o Futrica, eu vou falar. Vocês vão queimar no fogo do inferno, cara. Vocês vão queimar todos no fogo do inferno. E você vai queimar onde? Também, ao lado. No barril do lado, velho. No barril do lado. Ou tá no caldeirão do lado. Se deixar o Domênico chateado, ele vai manobrar o carro, vai bater no meu lá. Apesar do seu, velho. Eu vou descer, falou o som. Você vai ficar sem carro hoje. Olha, lembrando, você que é fã do poker, é bom de volante. Você que é fã do poker, atenção, vem o segundo torneio Energy Poker, um torneio muito legal organizado pela Cassineira. Vai acontecer no final de setembro, dias 23, 24 e 25 de setembro. É demais, hein? Não perca, não perca. Premiação mínima garantida de R$150 mil. Você ainda não acessou, não conhece o torneio? Acessa lá, energypoker.com.br. energypoker.com.br. E o outro recado que é muito importante que eu queria passar pra vocês é o seguinte: pra você que curte aí uma comida japonesa legal, você que gosta de uma culinária japonesa bacana, conheça, você tem que conhecer, é bom demais, hein? Passar aqui pra vocês o endereço do Boru, tá? Boru Sushi, na Avenida Morumbi, lá no fim da Avenida Morumbi, perto da Marginal, ali 6936. Se lá você vai encontrar o Boru Sushi, restaurante de primeiríssima linha pra galera aí da Zona Sul, do Morumbi. Todo mundo pra lá. Muito que bom. É bom demais, hein? É muito bom lá, muito bom. É isso mesmo. RG. Diga. Cara, às vezes eu vejo essas notícias de americano que entra em escola matando todo mundo, cara. Eu tô avisando. Vocês não acreditam. RG, quem ganhou a camiseta Estádio 97 Fit Camiseta? E fala em americano, pô, quando mentir, mente direito, né, meu? Mas quer mentir no país da mentira, velho. Quando mentir, mente direito. Ô, RG, quer mentir no país da grávida Taubaté, no país do ET de Varginha. Aqui é a escola, né, velho? Mas vamos lá, o boneco... Que os nadadores, colega do lote lá, que foi pros Estados Unidos, que saiu antes, os dois que ficaram aqui foram hoje na polícia e falaram: não, ó, o cara inventou tudo. Porque o idiota deu uma entrevista lá, ele deu uma entrevista lá e a entrevista dele não batia nada com nada. Isso. Do que não, tinha. E a grande mentira que foi inventada foi por causa da noiva de um deles que estava na Vila Olímpica. Então, como eles chegaram muito tarde, ela quis saber o que aconteceu. Eles inventaram tudo isso. Por causa da noiva. O cara que aguentou lá no, numa emissora de televisão americana. É. Aqui ele tinha dito que ele foi abordado numa falsa blitz. É. Inclusive o cara com distintivo. E pôs a arma na cabeça dele. Colocou a arma na testa, etc e tal. Lá ele falou que foi abordado num posto de gasolina. E que o cara não apontou a arma pra testa dele, apontou pra ele só. Tinha lance, começa a pegar. Tinha lance de táxi, imbecil, aí não véio. Tinha táxi, eu imagino. Mas ó, isso aí é falsa comunicação de crime, e se eu sou da Polícia Federal, eu indicio aí os dois que estão aqui. Não dá nada. Porque eles prestaram, não importa, mas indicia. Não dá nada. Pra mostrar que o Brasil não é uma zona, porque o cara pode inventar uma mas dessa e jogar nada. Mundo afora, porque isso aí foi distribuído pra todos os meios de comunicação internacional, todo mundo falando, ó, nadadores americanos aí tiveram o risco de morte, zona, mas etc. Nós somos uma zona, mas não precisa ficar bacalhando, pô. Tem que punir sim pra dar um exemplo. Assim na foto? É. E não vai dar nada, eu concordo, mas tem que punir pra dar o exemplo. Pune. Vai o pedir desculpa, fez isso comigo, eu processei e não deu nada. Quem? Um idiota aí. Fala aí, velho. Um idiota. Não. Quem ganhou o boné foi o Anderson Santos. É isso aí, boné estádio. Bora, Richard, pra você ver o que você gosta aqui. Vem boné cá, estádio 97 Vista Aérea, telefone 3031-2288. Boné estádio 97. Quem ganhou a camiseta do estádio com apoio de fitcamisetas.com.br? O Thiago e Eire. Boa, Thiago! Ambos têm 3 dias úteis para retirar os seus prêmios, tá bom? O estádio volta amanhã às 5h30 no oferecimento de Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Também BV Financeira. Crédito com desconto em folha sem burocracia na BV Financeira. Esser, construindo com valor e Extra. Ofertas imperdíveis pro seu melhor amigo Pet. Estão no Extra. Aproveite. Tchau. Toda sexta no Energia na Noite. The Groove of Brazil is hot. This is DJ Radio Mix Show. Dicos Groove Radio Show. 2 da manhã. Energia. A Energia 97 vai levar você ao melhor navio temático do planeta. Promoção: cabine premiada do navio da véia. Anote as dicas da nossa velhinha mais querida, das 7 às 9 da manhã. No dia 1º de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo no Energia na Véia, pelo 3284-7097 e acertar o número e o deck da cabine premiada, ganhará uma